tarde, tá no ar, estádio 97, aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, tá no ar, estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. E aí, beleza? É, boa tarde. Beleza. Tá já aí, é. Tá começando o estádio 97. Brasil aqui. É verdade. Muita gente pode falar, ah, mas fim de ano não tem jogo, mas o mercado é movimentado, né, seu bem? Mercado tão, há tempos que eu não vi um mercado final de ano tão agitado, principalmente dos clubes aqui. Movimentado pra vocês. O quê? Não, é verdade. RG, antes de ir às manchetes, hoje sexta-feira já choveu, o tempo limpou. Qual que é o recado hoje? Hoje? Hoje você pega a guria, tranca no quarto e a chama de cidade maravilhosa. Sabe por quê? Que beleza. E aí você fala, vou fazer um passeio do Corcovado à região dos lagos. Ah, é, velho? Foi boa, Regi. Região dos Lagos é a melhor, hein? Foi legal, velho. Você vai deixar a garota passar pelo Pau de Açúcar? Pode passar. Ah, é, bacana. No Pau de Açúcar. Tem a região dos Grandes Lagos. Também. Grandes Lagos. O Pau de Açúcar. Irmão, eu gosto da região dos lábios. Você tem que se virar pra comprar presente de Natal, cara. Hoje a sua festa de Natal deve ser um troco louco. Vai na 25 lá. É, sua festa de Natal deve ser uma festa. E aí, Alcatra, boa noite, Alcatra. E aí, irmão? Tô aqui feliz de estar com vocês. Quantos filhos essa semana? Irmão, o Data Catra tá marcando 32. Tava com 31. Acabei de adotar um agora, você, irmão. Você mais do que nunca adianta o que faz, cara. É. Parabéns. Se alguém tiver um presente. Quer fazer aí algum. Vai gostar de fazer assim. Promoção com a limusine pra ajudar meus filhos a ter a presente. Quantas limusines? São 6 limusines. Quantas limusines? Uma promoção tem que ser com a picada. Eu imagino. Né? Pode ser trio elétrico da Alcatra. Eu imagino o seu amigo secreto, o prêmio, o presente que você dá no final de ano pros seus filhos. Irmão, eu faço só com os meus filhos e nunca lembro que eu tirei. Você começa na feira, o cara vai na feira, ele compra de dúzia. Mesmo presente pra todo mundo. Ele começa a distribuir presente na noite de Natal, terminando ano novo. Ele só compra atacado. Com você ele só compra no atacado. Tem que ser esse ônibus articulado aí, velho. Vamos às manchetes. O Santos aqui, o Santos é verdade, RG. Tudo certo? Olha o peixe aí. O Santos tá devagar lá mesmo, né? Pelo amor de Deus. Mas olha só, RG. Diga. Vamos lá, uma coisa que muito você queria aconteceu ou vai acontecer, que é o Damião mesmo. Ou tá prestes, ou está Damião. Prestes a acontecer. Aí eu pergunto aqui. Eu te pego. Dagoberto, Elber. O Pedro quem? Quem você escolheria? Pô, tem o Júlio Batista nesse rolo aí também, falaram. Tem? Falaram que sim. É, mas desses aí, o Dagoberto. Dagoberto, tá certo. É mais novo que o Júlio Batista. E o Lucas Lima, RG. Pô, sem receber há 3 meses, segundo informações, o jogador já tá querendo entrar aí em litígio, ó, gostou da palavra? Entendeu? Pra se desvincular do peixe. É, como é que faz aí? Não faz. É direito do jogador. Tá na lei. Pena que ele se acertou, né? O Lucas Lima quer parecer bom jogador. Parece. É um bom uma jogador. Brecha dessa? Deram com a Arouca. Estão dando brecha com todo mundo lá na vila. Mas o que aconteceu? Faltando uns 3 meses, deixaram de pagar? Agora, como é que é? Largaram assim? O presidente apertou, o cara, né? O apertou o F? O cara tá prestes a sair, né? Viu as besteiras que fez, as bobagens que fez. Mais comigo, lógico, aperta o botão, né? Mas agora, na verdade, o Santos, cara, ele virou aí um presente, né? Você só vai poder falar e saber quando for desembrulhado. Tem, as notícias são essas que a gente está repetindo aqui há uma semana. Né? Os jogadores que não recebem pagamento, os jogadores que podem sair, é isso. O Santos periga tá chegando na mesma insolvência lá do Botafogo. Que é aquela coisa, dívidas todos têm, mas precisa ver que buraco é esse, que às vezes o clube fala. Porque assim, você não tem dinheiro no caixa, você fala, vou no cheque especial. Cheque especial já foi. Você vai fazer financiamento no banco, vai pegar mais grana no banco. No banco já foi também. E outra, hein? Mas agora você foi maldoso, hein? Aí banco também não fica emprestando dinheiro assim, não. precisa ter avalista pra cacete. É, precisa ter muito avalista e forte. O que pode ter aí de esperança é que nesses boatos todos, dizem que tem aí uma empresa, o Santos patrocínio tá, Master, que o Santos tá negociando. Tem o adiantamento que o Santos pode fazer, ou vai fazer, não sei, já foi. Então, quer dizer, eu penso que seja um pouco diferente da situação do Botafogo. Porque a dívida do Santos nem se compara à do Botafogo. Não, eu não estou querendo dizer o tamanho de dívida, não. Agora, sabe aquela coisa de você olhar e falar, e agora? Vou tirar dinheiro da então, onde? Agora, não achar a saída. Agora, o que a gente tem que entender é que dívida, ela pode ser pequenininha. Se você não resolver, lá na frente, ela vai ser muito, mas muito grande. Tem que saber administrar. É a famosa bola de neve, né? Hoje então, se você não conseguir administrar isso, aí a pemba pode ser grande, mas... Bem, torcer para que esse presente seja desembrulhado em 2015 e que a surpresa não seja tão desagradável quanto... Você não paga o salário dos caras que estão lá. Como que você vai planejar para quem você vai trazer? Que planejamento você pode ter se você não garante nem quem tá lá, né? Se bobear, o Ederson fica, né? E os bons, né? Anderson. Bons. Anderson. Anderson. O problema não é... Soletra aí pra nós. O problema não é você... Não é você não pagar jogador. Porque todo mundo tá aí. Você só ouve falar que todo mundo tá devendo. Tá tudo certo. Agora, quando você começa a dever pra jogador bom, e esse jogador bom manifesta o desejo de sair, aí... Foguete, hein? Não, mas você acha que o Santos tá virando Botafogo, igual ele falou? Ele foi maldoso com você agora. Eu não vou perder tempo com esses comentários idiotas. Né? Nossa, aí, ó, tomou uma espadada. Porque ele fez uma associação maldosa, região. Porque os dois. É um animal, os dois são praianos, tá certo? Botafogo lá de Niterói e o Santos aqui da cidade de Santos. Você é isqueiro, cara. É, os dois são alvinegros. Botafogo não é de Niterói. Eu também não entendi isso, do Niterói. Botafogo não é lá de Niterói? Não, o Botafogo, tá, há muitos anos, ele usava um campo lá. Botafogo de, é de Xerém. Mas é. Não é. Era perto da Bete Carvalho. Uma das séries foi. De Xerém. Mas então, mas aí ele continuou com a insinuação maldosa. Botafogo é do Botafogo, mano. Botafogo. Os caras falam Botafogo de Niterói. Mas não tem nada a ver. Ele continuou ainda com essa insinuação ridícula, na qual eu discordo também, RG. Tipo, falando que os dois pararam na década de 60 e 70. É, que a torcida dos dois. O Sobano falou aí. Não, mas ele olhou pra mim e piscava. Eu vi assim, foi telepático. Você conhece o pisco do Sombra aí? Eu vi como tá parado na década de 60. Eu não concordo. Eu também acho que ele foi infeliz. É nóis. Foi cínico. Ai, Parmeira. Que gente, cara aí. Vocês. Parmeira. Olha, vamos a. Eu acho que a Carmen Miranda fez mal pra você hoje. Vocês. Bem, meu. Vamos aqui. Onde foi parar a banana. Eu já sei. Escondi no Benja. Há tempos eu não vi uma manchete assim, ó. Aconteceu, vamos lá. Um time, o Palmeiras deu chapéu, o Palmeiras conseguiu chegar na frente. Ainda não. O Palmeiras contratou na frente. Olha que beleza, o Leandro. Hein? Leandro, atacante da Chapecoense. Leandro Banana. Estava encaminhado com o Corinthians. Era amigo do Henrique. É, a proposta do Palmeiras foi melhor em comprar os direitos federativos do jogador, então tá... finais aí, chegando finalmente pra ele ser jogador do Palmeiras. E os Corinthians tava quase contratando. Tava. Só que foi melhor a proposta do Palmeiras. Viu? Porque até outro dia falaram que é o Thiago Menezes lá, que tava no Goiás. Mendes. É. O Palmeiras foi melhor. Aí chega alguém do Corinthians, aparece lá. Aí... Não foi do Corinthians, foi São Paulo. Eu tô dizendo do jogador do Leandro. Então, enquanto não assinar... Você queria o Michael Leite de volta? Olha, se é pra vir o Oswaldo, eu fico com o Michael Leite. Pelo menos eu não pago imposto pra fechar contrato, essas coisas. Vovó, vocês estão especializando em contratar ex-atleta da Luz, agora, hein, velho? Não, mas esse Leandro aí... Banana, Henrique Diogo, é tudo... Eu acho que Leandro Banana era da Luz? E péssimo jogador. O Banana fica por conta dele. Não, mas... não, é o nome. No Palmeiras não joga pro Leandro Banana. O Leandro Banana... Leandro Banana. É o típico centroavante de gols do gol do Fantástico, né? Lembra? Aquele cara que... É verdade, né? E na portuguesa ele jogava aberto, não era o centroavante. Jogava ele e o Henrique. Onde? Tava no Criciúma. Ele jogou na portuguesa. Não, no Chapecó. É que eu confundo o time. O senhor está injusto. Porque esse ataque de Leandro não caiu. A portuguesa não caiu com esse ataque. Não caiu. Você acha o Leandro ruim? Ah, cara, vem. Ah, então você contrata. Ô, oh, ele contra... o português é ruim, contrata. Eu acho que certo. Eu acho ruim, hein, Henrique. Mas me diz uma coisa, o Leandro é Banana, então... de você, já. É oficial isso? Tá, né? Já, meu, 90, deixa eu ver aqui, 97%. Não, 90 não é 100. Não é 100. Não, mas vai vir. 90 não é 100. Olha, dedada. Semana passada vocês falaram, Thiago Mendes no Palmeiras. Eu falei, não. Vocês tomaram a banana de quem? Vocês tomaram a banana... Quem que ia ler? Lá. Corinthians, vocês tomaram a banana. O Corinthians era esse cara, eu já achava o máximo. Mas é bom, Leandro Banana? Eu acho ele bom. É eu bom? Acho ele mais completo. Grava a opinião aí da vó. Eu tô aqui filmando. A Olímpia falou que vó, isso é desespero, hein, vó? Não, não é. Quando ele ia pro Corinthians, eu falei, devia pegar esse rapaz. Ele jogou só o segundo turno e fez 10 gols. É. Ô, vó. É, tem outro detalhe também. Ele tem que ser um pra elenco é bom, ué. O Ben, já uns meses atrás, talvez o Diego Cavaleiro poderia cortar o Palmeiras. Que é um desejo do jogador, tal, aquela coisa. Mas parece que fica no Fluminense. Uhum. Vai ficar lá no Fluminense. Que beleza. Eu falei que ficaria, hein? Mas você vai ficar com quem lá no Fluminense? Ele e o Gum. Ah, na praia lá, ele e o Gum. Ele e o Gum, os dois. Mas lá. É verdade, desses jogadores que estão saindo do Fluminense, a diretoria focou no Diego Cavaleiro e no zagueiro Gum. O Fred não vão fazer esforço, o Conca não vão fazer esforço, o Wagner não vão fazer, o Cícero também não. Vai ver os caras que dá pra pagar, né? Os Hobbs também não. Mas o Benjamin, o Fred e o Fluminense ainda não vai gastar nada, né? Não, não tem a porra do contrato lá com os caras lá da Unimed? Mas o Fred não esquece, ele mesmo falou que tem 20 meses de direito de imagem atrasado. Será que ele vai querer continuar? 20 meses? 20 meses. Ô, parece Chaves, 14 meses de aluguel. Me pague o aluguel. Eu não sei. Eu estou falando de quase 2 anos. Eu não sei quando, mas ele vai receber. Isso. A lei reconhece aí o registro em carteira. Se o Fluminense deixar de pagar o Fred durante 3 meses aí o vínculo que ele tem na carteira, que é uma parte minúscula do salário, aí ele pode entrar na justiça e sair. Mas o direito de imagem... Mas e aí, como é que faz? O cara continua sem receber e fica? Cala a boca, é isso? Uma hora ele tá quase 2 anos, velho. Uma hora ele vai receber. Ah, gente. Aquele Marcelo Oliveira, ex-Palmeiras, acertou com o Grêmio. Foi pro Grêmio. A meu pode pedido. Ir também, tchau. Vai fazer diferença. A meu pedido. É um jogador versátil, é bom jogador e eu pedi pro Jaquim. É muito versátil. Nota 5,5. É muito versátil em várias posições e não é bom em todas. Não, ele joga mal em todas. Mas, tá ô, Sombra, é até bom não ver o Cavalieri? Não. Soletrando, vovó. Já tem o Prato lá, o Fernando Domênico Prato. O Domênico vai ficar bravo, hein? Não, aí não dá pra... O Domênico vai ficar bravo. Já tem o Fernando Prato lá, depois vai brigar. O Domênico tem um pôster do Cavalieri só de sunga, velho. Todo dia eu vejo o pôster. Uma coisa é o que tá acontecendo, outra coisa é o que o Domênico quer. É outra história. Ele ama o Cavalieri. O Domênico teve uma época que ele deixava até barba, assim, pra aparecer com o Cavalieri. Ele gosta do Cavalieri. O Cavalieri ama o Palmeiras. Mas, ó... É fato, é fato que hoje o Diego Cavalieri é muito mais goleiro do que o Fernando Prass e é muito mais confiável. Ah, não sei não, hein, não acho não, hein, mano. Eu acho. São equivalentes, hein? Mas não é mais novo, mano. O Diego Cavalieri, se o Diego Cavalieri é nota 8, o Prass é nota 5,5. Ah, mano, não é não, mano. Acho o Prass um bom goleiro, gente. Acho o Prass um bom goleiro. Não tô falando que o Prass é ruim. Não é. Mas comparado com o Diego Cavalieri tá muito à frente do Fernando Prass. A vantagem do Cavalieri é ser mais jovem. Agora, tecnicamente, é popa. Eu acho. Pra mim, passa a impressão de serem no mesmo nível. Eu acho que o Diego Cavalieri é mais goleiro e é mais constante. O Fernando Prass é um cara que cai e põe a mão no braço. Ele se machucou uma vez só. Mas tá com dor. Mas tá nada. Ele faz fisionomia de quem tá com dor. Como você sabe que ele tá com dor? No escanteio lá, ele fica gritando pra galera. Fala, quem pegar o rebote não vale bica. Falou? Não vale bica. É isso mesmo. Não é verdade, Ben? É isso aí. Palmeiras, é isso? Só isso. Só isso? Meu Deus. Ô, Sombra, se você fosse pai, por exemplo, a sua cachorra, você confiaria o Fernando Prass levar ela no colo? De jeito nenhum. Eu também não. Ele não passa firmeza, mas não passa segurança. Mas nem quem tem braço bom eu deixo? Não passa aí que tal, tá, não passa segurança. Eu não daria uma porcelana pro Fernando Prass segurar. Mas peraí, você confiaria no Rogério Ceni pra levar seu cachorro? Claro, mas aí estamos falando... Do mito. Mito. Para. Vai que ele começa a tremer e derruba o gajo. Para praça com o Rogério Ceni. Não se trata de um simples mortal. Não vai contar. Falando de uma entidade superior. O mano é engraçado. O Walter, que é reserva do Corinthians, é o Vander Walter. Ué? Vander Walter. E o prazo é ruim. Peraí. O Vander Walter. É o reserva do Corinthians. E o Prass é. Mas pega muito. Hoje o Walter é mais goleiro que o Fernando Prass. Não, Prass, não. Você é louco. Não, aí não viaja, mano. Eu acho que é. Acho que é. Ô, seu Bentão, eu ouvi o Outback, hein? Ouvi. Eu ouvi. Já ouviu, Isso então, que tal marcar com os amigos um happy hour no Outback pra fechar o ano com chave de ouro? Não é? Aproveite, reúna todo mundo. Fale sobre tudo de bom que rolou no ano que passou. Sobre o seu time. Discuta quem subiu, quem caiu. E além do mais, o chopp delicioso do Outback. Ei, que delícia. Vocês podem aproveitar uma leve ou uma Roy Garden na caneca congelada. E ó, estão disponíveis de segunda a sexta, das 6 da tarde às 8 da noite, ó. Mais 10 minutinhos vai estar disponível. Mas beba com moderação, tá bom? Explore o seu momento Outback. Continuando com as manchetes, seu Bento. Lá. Lá. Lá. Coringão, mano. Aí, o Corinthians chegou a um acordo lá com o Dinamo de Kiev, né? Pra ter o atacante Dudu. Agora precisa ver só como, enquanto as parcelas. É, vai ser pago aí 60% dos direitos. 48 parcelas. 48? São 48. Sem juros? Não, tapetinho. Se você paga o tapetinho, o CD do Zé de Camargo e Luciano. Se você paga as 47 na data, a 48ª sai de graça. Ah, entendi. Você não paga a 48. Isso era tá uma pequena entrada. O Dudu tá chegando aí. Dudu que fez um bom campeonato aí pelo Grêmio. Né, tá chegando. Gostou da contratação? Olha, Bento, se o Corinthians acertar esse valor mesmo aí de 6 milhões de euros, eu acho que não vale a pena. Acho que não vale a pena. Vai pagar em... É caro. Não, independente 6 milhões de euros? É o que ele vale, por isso que ele não ficou no Grêmio. Ele até tinha terminado bem o Campeonato Brasileiro, RG, e o Dinamo falou que não gostaria de renovar o vínculo de empréstimo, que agora era só na compra. Achei tão estranho, cara. Será que é o Corinthians que tá pagando ou tem alguém aí na parada? Não sei. Mas eu acho que todo dia a gente vem falar aí de responsabilidade financeira, a gente vem falar aí que os clubes deveriam ter os pés no chão. Independente do valor para contratar o jogador, RG, um cara que custa 6 milhões de euros não vem para ganhar 100 mil reais por mês. Lógico que não. Inclusive, 100 mil reais por mês é dinheiro para cacete. A gente às vezes fala de 100 mil, achando que a gente tá falando de 10 reais, não é isso? É que no futebol aí, para um jogador que muitas vezes custa esse preço de 6 milhões... Perdeu a mão, hein? Tem um salário realmente mais alto, deve custar de 300 para cima. E todo mundo pregando a dificuldade que tá, né? Pô, em comprar, então, em pagar RG, salário... Esse é o grande problema, porque a gente vê aí várias pessoas aí da mídia falando, os dirigentes falando, porque os clubes precisam se readaptar à nova realidade financeira, hoje os clubes não podem cometer extravagâncias... os clubes precisam equacionar as dívidas, os clubes precisam equilibrar o orçamento. Não é isso que a gente tá vendo, cara. Não é isso. Lógico que não. Porque a gente vê aí diretores aí falando de propostas, pô, clubes trazendo jogadores aí por 6 milhões de euros, jogadores fazendo propostas por 7 milhões de reais e achando que 5 ainda é pouco, não vou aceitar porque não é isso que eu quero. Porra, cara, futebol brasileiro, se for nessa matemática, RG, nunca vai conseguir quitar as dívidas, nunca vai. Mano, isso é uma bolha. A hora que essa bolha estourar, a hora que vier o pepino, a tona, né? E o Corinthians, Portuga, o Corinthians é um time que ele vinha se segurando ainda no lucro, sombrar algum tempo, principalmente depois da chegada do Ronaldo, o Corinthians ele vinha acertando mais do que errando. E isso via fazendo com que o clube fechasse a conta, mano, com superávit. Hoje, não é essa a realidade. O Corinthians tá fechando o ano aí com um balanço negativo, um déficit, de 40 a 50 milhões. Agora, convenhamos, mano, assim... Isso mesmo passa por Alexandre Pato, esse monte de porcaria. Essas coisas de balanço também de clube são bem complexas, né? Sim, eu também não acredito em balanço. O que o nego faz lá? Fala, vemos com um superávit de 1 milhão, não sei o que lá. Tá, mas isso porque antecipou aquilo, mais aquilo... Né? Aí chega uma hora, não tem mais como antecipar, aí vai lá, aparece lá o vermelhão lá. Mas, né? Agora, o Portugal falou, aí quebra, não sei, não quebra. Mas viu? O Sombra, mas isso aqui no Brasil não tem. Não quebra porque não tem responsabilidade. Olha aí. Não existe. O Botafogo que a gente tá falando agora, tem uma dívida de 700 milhões de reais. Já tá recebendo aí, incentivo de novo. Agora vai ter agora mais um refis do governo pra pagar em não sei quantos anos. Aí vai pagar, vai diluir o negócio, vai pagar em quantos anos? Esse governo é babanho, Lidinho. Me diz uma coisa, será que vai pagar mesmo? E será que não vai acumular mais dívida porque agora fez um refis do negócio? O negócio é o seguinte, será que vai pagar? Será que também não vai acumular mais dívida? Cara, é complicado. Com relação ainda ao Corinthians aí, essa contratação do Dudu, é um tiro no pé para a própria diretoria do clube, RG. Porque a diretoria tá negociando com o Guerreiro, tá certo? E não tá quer falando, pagar, né? Não temos dinheiro, não, porque é isso, é aquilo. Exatamente. Aí aparece com uma merda de uma proposta de 6 milhões de euros. Mas você vai falar o quê pro cara? Será que é real? Mas é que tá, Sombra. Aí que tá. A partir do momento que existe o interesse, inclusive em grandes portais aí estão já noticiando. É que ninguém desmentiu, né? Aí que tá, RG. É complicado porque o Guerreiro vai colocar lá, vai pegar o tablet dele, ele vai ligar, vai ver o e-mail e falar, deixa eu dar uma olhada aqui que tá acontecendo no futebol. Aí ele clica no Corinthians lá, vê lá. Corinthians faz proposta de 6 milhões de euros e acerta com o Dudu. Então com dinheiro, cara, pensa. O título do UOL aqui é o seguinte, ó. Corinthians vence concorrência pesada e já conta com o Dudu pra 2015. Se o Guerreiro ler só a notícia, ele fala aí, não tem pra tá me vendo pagar? Como tem? Não tem pra me pagar? Isso é um puta tiro no pé, velho. É um puta tiro no pé. É ruim. Ainda por fica mais, magoado, né, por mano? Por mais que a diretoria tenha o interesse no jogador, tá certo? Não, não pode vazar esse tipo de informação. E a responsabilidade que o cara chega no Corinthians? Ó, a diretoria do Corinthians, RG, vendo isso aqui, deveria emitir uma nota oficial ou falando mesmo de fato. Estamos fazendo essa proposta, é isso mesmo? Ou então já desmente. Não deixa virar uma bola de neve. Tem que desmentir. Porque isso aqui vai virar um... Ó, e inclusive até aqui no próprio UOL tá falando o seguinte, ó, Corinthians desiste de renovação imediata e adia caso Guerreiro para 2015. Ou seja, vai falar depois aí no, em janeiro, não temos mais 2 milhões de dólares? Ele fala, ah, mas tem 6 de euros para pagar no Dudu. E assim, com todo o respeito, o Dudu, para a realidade do futebol brasileiro, é um bom jogador. Ponto. Dudu não vai pegar uma bola num jogo difícil do Corinthians e vai decidir o jogo sozinho. Não, não desiste de jogador. Ninguém sozinho, é Neymar. Acho que clube só o Neymar decide sozinho hoje em dia. Não, acho que até no futebol mundial e o Messi. Ele já chega com uma baita... pressionado. Mas, sinceramente, eu acho que é muito dinheiro para um jogador que é bom. Ponto. Guerreiro ficou magoado. Bom ponto. Não, mas isso não acontece, gente. Lógico. Imagina, Sombra. Mesma coisa aí. O pessoal chega lá e fala, ó, o negócio é o seguinte, Sombra, porra, tô com uma dificuldade aí, pô, quero renovar meu contrato aqui na rádio, não sei o quê. Você pega e fala, então, a situação tá difícil, não sei o quê. Aí você vai lá e traz um locutor que custa 2 milhões de reais. É. E o cara vê no site lá, custou 2 milhões de reais. O cara fala, porra, você não tinha pra me dar um aumento, mas você tem pra trazer um locutor de 2 milhões? É. A mesma coisa a situação do Guerreiro. É complicado. Então mas depois aí... a diretoria não pode chegar e falar, porque a torcida, ela precisa ter os pés no chão, porque a gente não pode se endividar. Basta entender o recado. O quê? Tá falando então pra ele ir embora? Então fala, não queremos você. No meio do ano que vem, você pega a tua mala e vai embora. Sim. Basta entender o recado. Pode ser. É uma negociação, de repente é um braço de ferro. E ó, a diretoria do Corinthians também não pode aliviar pro Guerreiro, não. Ele não quer ficar? O Sheik não tá. Vai embora só no meio do ano. O Sheik não vai ficar? Vai. Espero que fique. Vai, ele acabou de postar isso, Sombra. Falou. É, ele falou hoje meio que falou, estamos de volta, alguma coisa talvez, assim. Talvez estejam vislumbrando um ataque que não conta mais com o Guerreiro, que vai ter o Sheik, que vai ter mas o Dudu. O Dudu é lado de campo e o Sheik também. Mas o Corinthians, que foi campeão do mundo, na Libertadores, durante muitas partidas, inclusive, em vários jogos, o Corinthians chegou a jogar sem ser aquele Sheik jogador... Romarinho. Sem aquele 9, né, propriamente. Chegou a jogar, às vezes era o Sheik. O Sheik, ele fazia Romarinho, às vezes, Romarinho, ele fazia essas vezes fazia aí de vezes, camisa 9. Mas ali tinha o Paulinho voando, Sombra, que aparecia direto. Tinha o Danilo em boa fase. É, eu sei. Mas então era um contexto, né, diferente. Agora, com esse esquema do Corinthians aí de meio campo aí, que muitas vezes não cria, é só chutão da defesa pro ataque e o Guerreiro se virando lá na frente. Será que o Tite não tá tentando espelhar um pouco do que foi? Será que o Tite falou assim, ó, pode dispensar o Guerreiro que pra mim não vai fazer diferença. É, mas esse Sheik aí que a gente tá contando... Garanto que o Tite não falou isso. Esse Sheik é diferente, hein? Eu não sei que Sheik vai chegar no Corinthians aí pra jogar, não. Eu acho que o Tite deve ter falado o contrário. Eu gostaria de contar com o Guerreiro. Então por que que não fez? Um Sheik amoroso. É, um amoroso que beija, pode beijar, mas jogar a bola quase um ano parado aí, né? É meio complicado, hein? Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Hello Food, tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, peça Hello Food. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV, acesse creditcasabv.com.br e saiba mais, seu Bento. Tricolor. Tricolor também, pôs a mão no bolso e adquiriu 40% dos direitos federativos do Thiago Mendes. Que eu achei caro pra danar. Caro, muito caro. Se é o que falam, 6 milhões de reais. 6 milhões, então. 40%? 40%, 6 milhões? Qualquer cara que chuta uma bola, entenda, deixa o valor aí. Entenda, lógico. Se amanhã, lógico, a camisa de São Paulo tem peso. Uma vitrine. Uma vitrine boa. Talvez a mais 22 anos. Talvez uma das, se não for a maior, uma das maiores vitrines do Brasil. Vende bem. Ultimamente vende tem bem, sido mesmo. Vende muito bem. Vai estar na Libertadores. Aí quando você fala, deu 6 milhões por 40%, é lógico que amanhã esses 40, esses 6 milhões podem virar 18. É moleque? É, 22 anos. É, 22 anos. Olha, que eu não tenho opinião sobre o jogador, o Thiago Também Mendes. Também não. Ontem eu perguntei pra um amigão aí do mundo da bola, ele falou assim, não, bom jogador. Bom jogador. Eu, sinceramente, não tenho a menor lembrança dele. Também ele ficar acompanhando o Goiás, né? Ou ficar vendo o jogo Goiás e Criciúma. Não, né? Você vê esses caras quando ele joga contra o seu time. Gente, TV, Goiás e Sergipe. É. Então, tomara. Eu não tenho nada contra o Goiás, não, né? Goiás forneceu bons jogadores pro seu time. Ele tem uma camisa do Luvanor, mas não deixa de ser isso, um grande fornecedor de jogadores. Você lembra do Luvanor do Goiás? Lembro, Túlio. Tem time que é pra isso. Agora, no São Paulo não oficializou a transação. Ah, mas... É que o Goiás falou. Lá que você tá fechou. Por conta, seu Bento? Eu já marquei vários. Não, mas o Goiás falou. Porque esse jogador aí... O Goiás deve estar puto, vai, porque meu. Esse jogador, Thiago Mendes, estava sendo mega disputado entre São Paulo e Palmeiras. Mas o presidente do Goiás deu uma entrevista, Sombra, falou assim, eu vou receber o meu, o valor é o mesmo, eu vou receber, quem escolhe é o jogador. O que que aconteceu? Segundo dizem, o Palmeiras foi no Goiás, o São Paulo foi nos empresários e no jogador. Os caras que detêm a maior fatia e no representante do jogador. O Palmeiras foi no Goiás. Aí, quando viu, falou assim, ó, pelo Goiás, beleza, manda oferta. Por mim, fecho com você, Palmeiras. Aí o São Paulo falou assim, ah, tá bom, então iguala lá a oferta do Palmeiras. Mas acho que a coisa já tava muito andada pro lado do outro grupo que disseram detém. Nessa entrevista que o presidente falou o seguinte, ó, eu vou receber do mesmo jeito. Teria o jogador uma predileção pelo São Paulo. Agora, o valor é o mesmo. O cara vai escolher. quer o dinheiro. Eu vou receber, ele disse. Tomara que seja um bom jogador, mas tomara também que chegue aí um segundo atacante aí, de boa qualidade, que precisa, assim. Um zagueiro, E continua o bate-boca do Haidar e do Juvenal? Ô, bicho, é verdade? Tá pegando, hein? Continua? Lembra aquele dia que eu falei assim, ó, isso aí mal começou. Acho que isso aí vai longe, gente. Eles estão na pesagem, só. Fica tomando sorvete no clube. Juvenal quer que ele saia de qualquer jeito. É mesmo. Pediu a renúncia dele hoje. Tá pedindo que o conselho averigue tudo, que vá pra cima. Tô falando, essa história mal começou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca tinha visto uma briga de dirigentes de um mesmo clube dessa... Nunca tinha visto. Nesse nível... Pesado o negócio, hein? Pesado. Ô, o Haidar batendo na mesa, você viu? Não, eu li, não vi. Eu cometi um erro. Normalmente quem costuma errar. Quando erra feio, ele fica no clube, abrindo geladeira, tomando sorvete de sorte. Quadra de tênis de sorte. Não, fazendo manicure. Fazendo a unha no clube. Mas o Juvenal falou isso mesmo. Falei! Eu errei forte. Eu normalmente não erro. Mas quando eu erro feio. Erra mesmo. Ele devia pedir pra sair. Mas não vai fazer isso. Mas, presidente, como que o senhor fica falando um monte de coisa aí do cara que o senhor mais defendeu que tinha que ser presidente? Foi um erro! Agora fica... Errei! Ô, velho, fica papo de louco, fica falando, porque não ia, porque ficava só no Guarujá, porque não ia no jogo, não sei lá. Pô, mas ele que pôs! Falou que o cara não sabia o portão, onde era o portão 7. E é uma das frases do Juvenal aqui, RG, ó. Ele falou... Ele disse... Na terça-feira, falou que não falaria mais meu nome. Mentiroso! Eu que o proibi de falar na segunda-feira na reunião do conselho. A guerra política terá um final rápido se ele renunciar. Se não quiser renunciar, garanto que ele não dorme mais. E aí tocou meu telefone de madrugada. E ele falou que só fica tranquilo no dia que ele sair. Pô, dois senhores. Parece o problema. Tocou meu telefone, Regé. Tocou meu telefone pra fazer as pazes. Vamos ter uma... Fim amigável. Disse, não quero, desliguei. O problema é que ele disse o seguinte, eu dificilmente erro. Quando eu erro... Mas só que a pessoa que dificilmente erra, quando erra... Erra muito. Pelo amor de Deus. Que figura folclórica, cara. Que meu engraçado. Deus do céu. E uma das coisas também que aconteceu dessa história aí, é que a pênalti falou assim, que quer saber bem direito dessa história, que pode entrar com uma ação contra o São Paulo, que for confirmada a história das fornecedoras de materiais. Pô, tem uma parte de gente querendo entrar com ação. A Puma, a pênalti, a nova Under Armour. Ele falou que vai dar nisso. Quer dizer que já fechou, realmente vai em maio. Né? Meu Deus. Eu acho que ele não é tão mirim assim, né? Por um advogado, assinou e tal. Que mal administrado. Eu tenho uma opinião da seguinte forma, gente. Eu acho que se o... Espero que seja tudo um grande engano. Se o time de São Paulo começar a andar na Libertadores de bem, a galera vai esquecer isso aí, vai diluir o tempo. Mas você acha que um cara que... Mas começar em mal, velho. Entende tudo de contrato e tal, vai assinar o negócio? É que virou um bombardeio, né? Agora, ele sabe o país que a gente vive, né? Pô, tem namorada, filha no meio, conhece isso aqui, velho. Ou conhece isso aqui com a palma da mão, né, velho? Então, um tem a filha. É isso aí. Namorada, filha, virou, porra. Ou tem os amigos. Olha, o Muricy que ergueu mais um muro lá do CT. O Muricy deve estar longe, viu, velho? Falar com você, meu. Muricy que ergueu lá com a Thaíde Gil Guerreiro, o Gustavo e o Muricy ergueu mais um muro lá. Ainda bem que com tudo isso tá andando as coisas, né? Não, tá andando aquelas, viu? Tá andando lá. Os jogadores estão chegando. O São Paulo no Campeonato Brasileiro pode ser uma coincidência, óbvio que pode. Mas o pior momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi quando começou essa picuinha do Haidar com o Juvenal. Imagina, São Paulo cresceu depois. Você tá louco. Foi agora no final, não, gente. A coisa estourou quando ficou 4 pontos. Imagina. Ficou 4 pontos. São Paulo ganhou do Cruzeiro. Na semana, Começou, então, começou. Mas depois é isso que tá. Ganhou do Cruzeiro e começou na semana. Mas não tem nada a ver. Aí pegou no breu. Mano, vai por mim, meu. Mas você acha que essa briga aí não pode influenciar a sombra dentro de campo? Se começar mal, vão falar. Pro próximo ano? Mano, eu tenho uma vantagem, né? Final de ano agora, para tudo, gente. Ah, mas conhecendo os dois aqui, velho, Juvenal e Aidar, olha, o ano que vem volta e volta com a corda toda. Ano que vem, rapaz, olha, não tem reunião de conselho semana que vem, não tem reunião de conselho. Tem nem conselheiro em São Paulo. Para tudo. Você sabe o que pode prejudicar ou não? É o seguinte, o São Paulo, o pessoal, o treinador e a direção de futebol, estando lá fechado entre eles, beleza, o trabalho tá feito. É claro, se esse tipo de briga chegasse e falasse assim, olha, essa briga aí tá afetando a parte financeira, nego não tá recebendo, você entendeu? Essas questões. Aí, lógico, aí falta dinheiro, aí a coisa poderia atrapalhar. Mas a chegada do Breno não pode agravar ainda mais? Por quê? Como assim? Porque onde ele chega, ele põe fogo. Essa foi boa, mano, maravilhoso. Aí a coisa lógica, quando ele falta dinheiro, tudo bem. Porque o jogador tem contrato com o São Paulo, ele não tem contrato com o Aidar ou com o Juvenal. Uhum. Ele tem contrato com o São Paulo Futebol Clube. Se não receber, reclama. Né? Aí, lógico, aí se não recebe, esse é o maior problema. Você... E tem os técnicos pra resolver isso, né? A parte técnica, assinar o contrato, fazer tudo certo. Agora seguir... é lógico, né? Você começa aquela coisa lá de demite dirigente do futebol, gerente. Tem uns caras lá. Aí começa a mexer com os caras que estão ali no dia a dia trabalhando. Chegamos, um negócio, esse tava com outro, então não vai ficar mais. Deixa eu falar um negócio com você, meu. Tem uns caras lá dentro que não gostam de mim também, não, meu. Pensa que eu não sei que tem uns caras lá. Que você já tá no sítio? Seu amigo do seu Juvenal. Você tá na chácara? Não sei o quê. Os caras não tá onde, Mizinho? Tá na chácara? Esses dias eu cheguei lá na categoria tá na de praia. Baixo, nem abrir a porta pra mim lá. O professor tá na praia. Tá na praia, né? Com um cachorrinho. Ele adora cachorro. Bom, foram as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico, parcelas de 750 mensais, último mês de IPI reduzido, ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489, marque um test drive. Oferecimento do Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora vai falar da BV, o narigudo. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888. 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV, bons negócios para você. Legal, vamos aos ouvintes, 3284-7097, lembrando que daqui a pouco vamos encerrar o leilão de Natal do Estádio 97, vamos conhecer aí o vencedor, aquele que também terá o direito de ser estranho no ninho, o doador dos quilos de açúcar, quem que vai dar o maior lance, e também mais um ouvinte sorteado, não importa o lance dado, tá bom? Vamos aos ouvintes, 3284-7097, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero, em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora, 4063-1489. Marque um test drive, 4063-1489. Mano, faça... Lembrando, né, mano, que o Medina tá bem pertinho do título do esporte, que o Mano é, assim, supimpa. Surf, né? Mano gosta de Medina surf. Varreu o Havaiano, aí eu tava vendo as imagens ali, RG. E agora o Fênix, que pode brigar pelo título com ele, tá na água também. Mas campeonato era pra ser domingo, mano. O cara não sem onda, né? Não entrou um swell legal aí. Os caras ficaram aí, mais de um. Ele é de Maresias, né? É. Semana passada, o bicho tava... Ninguém sabia que ia ser adiado. Tinha até telão na praça pra ver o Medina, cara. Acho que foi uma semana pros caras conseguirem. Foi adiado, RG, porque... Cada onda. O mar subiu hoje novamente, aí tá rolando torneio lá, mas... Mas o moleque é fera, hein? É pra mostrar que o Brasil não é só o país do futebol. Moleque é fera, velho. Surf, skate, os caras tão bombando, cara. Tem vôlei, né, Benjamin, que você odeia. Odeio, mas o vôlei falar é nisso, tem escândalo no vôlei falar também. Nisso, o Brasil sorte, não é mais o país do futebol. Tem escândalo no vôlei também. Falar nisso, boa sorte. Revelação. A questão é onde não há escândalo no Brasil. Você viu a entrevista do Bernardinho falando que tirou um tumor maligno? E boa sorte ao Bernardinho aí, né, na recuperação. No rim. É tudo de rim, é verdade. O Brasil nunca foi o país do futebol, mas sempre foi o país das faltas. Falta um monte de coisa, hospital. Principalmente a falta de vergonha. Devolva minha cadeira. Devolva minha cadeira. Alô? Ave Maria. Peraí, peraí, vai tocar o Azuruba, peraí. Ah, já não tocou? Alô? Alô? Quem fala? Consegui baralho! Aê, rapaz! Bruco! Eu consegui parabéns, baralho porra. Que tá falando? Consegui, porra. Ó, feliz primeira Natal. Primeira vez que eu tentei e eu consegui. Então é terça-feira, velho, você tem que ligar. Desliga e liga de novo pra ver se tem sorte mesmo. Pra ver se é bom mesmo, de verdade. Mas quem que tá falando aí, velho? É o Cleiton. Cleiton do quê? Cleiton. Xavier. Cleiton Antônio Soares Fonseca. Ó, oh, nome de ministro. Alô? E quantos anos, Cleiton? 20. Aí é RG número 2. 20 anos, velho. Você acha que em dúvida? Ah, nessa idade... O que que tinha, gente? Não toma gelada. Não toma? Não, não gosta de tomar canela de pedreiro, esse, não? Esse não toma? Você deve devorar aquele... Sabe o Cleiton que é cremoso? Mandelete da piada. Errou a palavra. Cleiton cremoso. E o amigo, qual bairro? Eu... Vai ficar fácil pro Benjamin acertar, né? Não, não tenho culpa. Não é Benjamin, é Benjamin. Você tá meio lesado, hein? Você tá falando meio calmo. Eu moro no centro de Guarulhos. Você já falou Guarulhos. Mora no também, centro, né? Aí o Ben já falar em Gabaú. Benjamin, onde fica o centro de Guarulhos, Benjamin? Bem no centro de Guarulhos. Tá certo, velhinho? Bem na região central. Não, pra ficar, de acordo. Guarulhos eu ia muito na Timóteo Penteada ali, naquela zonão que tinha das Panteras. Ali era bom, hein, cara? Lembra? Ô, Cleiton. Oi. Pro censo do estádio 97 aqui, antes de mais nada, aí você poderia baixar um pouquinho o volume aí, porque tá dando um eco, tá dando uma microfonia. Baixar o volume? É do rádio. Já baixei. Muito obrigado. Mas pro nosso censo aqui, velho, qual que é a sua profissão? Ô, deixa eu só fazer uma observação. Moro no centro de Guarulhos, mas eu sou do Jardim Brasil. Morei muitos anos lá e vou sempre pra lá. Oh, aí é bom, hein, velho? Que rua que você morou lá? Tá lerdo, hein, meu? Já perdeu tempo. A maior parte da minha infância eu passei na Benfica. Aí é bom aquela quadra bacana, Benfica, hein, velho? Ali, mano. Você lembra aquele show do... taco, né? Lembra aquele show do Racionais que teve lá, velho? Não, eu não lembro. Não é da tua época, então. Tá assistindo Medina aí, meu? Aqui eu quero ver no Medina, ele tá Guarulhos. Tá surfando? Eu acho que ele tá meio ambientado com o negócio do surf. Porque essa chuva dava pra surfar mesmo. Ô Cleiton, qual o seu ramo de atividade profissional? Vamos lá. Eu trabalho com política. Aí é bom, hein, velho? O que você faz pra esse cara aí, mano? Rapaz. Sou secretário parlamentar. Você é o quê? Secretário parlamentar. Ah, velho, então você deve conhecer alguma falcatrua, mano. Olha, Belido, deduzi o partido, deu que a coisa tá feia, viu, Belido? Já participou de alguma falcatrua? Não precisa falar qual é o político ainda. Não, e não conheço nenhuma também. Passando a gente aqui, mano. O senhor falta com a verdade. Pra cima da gente aqui, mano. Você nunca recebeu uma comissão por fora, aquele PS. Não, mano. Nunca teve um mensalão. Nunca tentou burlar uma licitação junto com o teu chefe, sei lá, não sei. Não, até porque eu trabalho em São Paulo, né? E os políticos ficam tudo em Brasília. Ah, velho, mas não acredito não, mano. Eu sou daquela tese, até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. Véio, os políticos, como os políticos tudo em Brasília? Eu acho que é o lugar onde eles menos ficam é Brasília. Tem vereador aqui em São Paulo. Tem deputado estadual em São Paulo, tem vereador em São Paulo. Só uma observação, os federais, né, que eu trabalho pra um federal aqui em Brasília. Não dá o nome não, senão você tá ferrado. Fica você aqui. É um cara federal também ou não? Mas você conhece o cara ou ele te colocou no esquema assim só pra falar, ganha aí, ganha na bota e me dá 60%? Não, eu conheço sim, pô. Ah, mas você já foi pra Brasília alguma vez? Já sim. Mas você foi... Mas você já tá de férias? Não, foi só pra passear mesmo. Na verdade, eu quero dizer o seguinte... Quem pagou a passagem? Quem pagou? Na verdade... Vocês estão fazendo uma CPI com o cara. É, ué. Na verdade, não foi nada. Pagamos o salário do cara. O cara liga pra falar de futebol, vocês estão fazendo uma CPI, na verdade, mano. Eu fui deputado. Quem paga o salário dele é a gente. Eu fui deputado e eu posso dizer o seguinte pra vocês. Hoje é verdade. Hoje eu sou um funcionário fantasma. Eu acho que ele também... Cadê ele, meu amor? Mas, ó, amigão, por que ele não veio hoje? Não tá no estoque. Fala aí o que o seu chefe aí, o parlamentar, fez já de bom aí. Vamos ver se... Vamos ver. Não, vamos falar de futebol. Não, vamos levantar a vida agora. Bem, você foi falar. Tem que saber dele. Se ele, como secretário, ele? Isso. Como assessor, secretário. Você tem aquelas benesses? Você tem auxílio paletó? Você tem tudo isso aí também? Transporte? Não tenho, e o meu patrão, ele foi eleito um dos 20 melhores deputados de Brasília. Mas ele tá no ficha limpa, velho. ficha limpa, ficha limpa. Ah, mas tem um aí que tá também. Vamos recapitular, o Cleiton. Você tem quantos anos, cara? 20. E já é um secretário, já trabalha na política. Eu já fui vereadora. Eu já fui vereador e eu sei como é que é. Não é fácil, não. Você pegava os de 20? Você pegava o assessor de 20? Olha o respeito, eu não sou da vocês, está equivocado. Eu não expor os meus romances, sou um cara reservado. Você pegava a gente nova pra trabalhar com você? Mas fui vereadora. É, já botei no gabinete. Você tem muitos cabos eleitorais? Ah, vai se ferrar você, rapaz. Mas, ó, amigo, não queremos te complicar, esse não é o intuito do Estádio 97, agora a gente vai falar de futebol. Que time que você torce, cara? Todo poderoso Timão. Tá irregular. Pode ver que alguma coisa tem. Tá vagando nesse cargo. Alguém pôs. O cara trabalha pro Papa, mano. O cara não deve nada mesmo, velho. Tem desvio de verba. Era muito honestidade junto. É isso aí, mano. É um cara honesto. O cara é íntegro. Viu, malandro? É muito honestidade. O cara é íntegro, mano. É, sim. Você devia ter falado antes que você era corintiano, velho. Eu não ia colocar em xeque aqui o que eu perguntei pra você. Muita honestidade junto. Me complicar, pô. Tá vendo? Mas você devia ter falado que era corintiano. Isso aí já tá acima de qualquer suspeita. Companheiro, fica tranquilo, aqui é Corinthians. Tá bem acima. Você ajudou lá no estádio? Se der sujeira, você fala que você não viu nada e não sabia de nada. Vai na minha. Vai fazendo igual o chefe. Ó, amigão. Oi. Pintou a informação agora de que o Corinthians tá muito próximo do acerto daquele jogador aí que já tá no Grêmio aí durante o Campeonato Brasileiro de 2014, o Dudu. Dudu. E aí, cara, você conhece o Dudu? Gosta do futebol do cara ou você nem viu? Faz essa pergunta, não. Você conhece o Dudu? Dudu tem uma boa rima. Por quê? O cara perguntar aqui, Dudu. Dudu, menino? Que Dudu? Você conhece o Dudu, amigo? Ah, antes do Grêmio eu não conhecia, mas depois eu vi o Campeonato Brasileiro, vi que é um bom jogador, né? Fui até ver uns vídeos dele, e eu gostei da contratação, eu acho que vem para ser titular, e eu vi o que vocês estavam falando antes, pelo que eu li, o Corinthians não vai pagar 6 milhões de euros por ele, vai pagar 3 milhões, se eu não me engano, por 60% dos direitos. Segundo a informação... O que mesmo assim ainda é muito caro. Seriam 3 milhões e 600 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Caramba. Então é isso. Aqui, talvez tenham falado 6 milhões de euros, que é o valor total do direito econômico, né? E se o Corinthians quer 60%, 3 milhões e 600 mil... Diminuiu, mano, tá vendo? Mesmo assim é muita grana, Sombra. Eu acho que não vale a pena, cara. E 500 mil euros já de entrada agora em maio, mano. Tem que dar agora 500 mil euros. A Dilma errou, velho. Tem que ter levado você pra ministro da economia, né? Você agora controla as finanças. Não, não é questão de controlar as finanças, é não ser ignorante. Porra. Porque a partir do momento que você, a partir do momento que você exige o futebol mais correto... Mas quem tem que saber? Juiz, porra! Eu vou te explicar. Você é a favor, então, os fins justificam os meios. Então amanhã você não vem reclamar quando aparecer algum escândalo, alguma coisa no futebol. Por exemplo. É porque pra você o que vale é só dentro de campo. Não, se eu deixo terminar... Mas você foi feliz. Só um minuto, só um minuto. Posso falar? Posso falar? O rádio é um canal só. É rádio. Mas foi feliz ou não foi? Calma, deixa eu terminar. Tô te poupando de se expor. Ninguém pode falar se é caro ou é barato. Quem pode falar é o clube. Quem sabe das finanças é o clube. Quem sabe o que tem pra entrar, o que tem pra sair é o clube. Por exemplo, você fala assim, ó, eu quero comprar uma Ferrari de $1 milhão. Aí você fala assim, você não tem esse dinheiro. Quem te falou que eu posso ter? Você que sabe que eu tenho ou não. Então as pessoas falam, gente, o mercado. Mas quem fala é o balanço do clube. O balanço apresentou um déficit de 50 milhões. Tudo bem, mas as empresas. Tudo bem? Calma. É normal? Então pega as empresas que têm déficit. Você acha que elas param de trabalhar no ano que vem? Quase errou, hein? Você acha que elas param? Você acha que uma empresa tem déficit, ela fala assim, ano que vem para? A questão não é parar de trabalhar, a questão é não esbanjar dinheiro. Mas não é esbanjar, jogar dinheiro no ralo. Não é esbanjar. O time de futebol competitivo, ele tem que comprar jogador. O mercado hoje, você tem que seguir um pouco o mercado. Você não consegue comprar jogador hoje. Você não consegue comprar jogador hoje por R$500 mil, por R$1 milhão. Não dá. E se você não acredita nos jogadores da base, que não dá para subir, você tem que comprar. O problema não é comprar um jogador de 3 milhões e meio de euros. O problema é você pagar, no caso do Corinthians, R$4 milhões por mês para jogador jogar em outro clube. Mas esse absurdo. É um erro que já passou, você não pode cometer novos erros. Não, mas não é novos erros, mano. Uma contratação, o treinador vai lá e fala, olha, gostei do cara. O clube vai lá, negocia, babá. Se o financeiro deu ok pra contratar, tem que contratar. Quer saber? Eu acho o Rafael Sobis mais jogador que esse Dudu. Tudo bem, mas isso custa menos. Mas é outra história, mano. Quem tem que... Isso aí não vou discutir. Eu acho que vale mais a pena hoje investir um dinheiro no Fred do que renovar com o Guerreiro aí por 7 milhões de dólares. Mas é que o Dudu é mais jovem que o Sobis, mano. Aí eu não vou discutir com você, porque é questão de gosto de futebol. São coisas diferentes. Agora você falar, você vê o cara falando, fulano comprou uma casa de 10 milhões de reais. Pô, o cara tá louco. Mas que isso? O cara sabe quanto acho o cara que vai tem pagar, pra gastar? Né? Ué. Cara que sabe. Se o Corinthians estivesse esbanjando assim, ele não teria apresentado um déficit de 50 milhões. Não é esbanjar, mano. É, o mercado é esse, cara. Você tem umas carências no elenco, você precisa suprir, pô. Então amanhã não venham falar, não, porque ó, o Alexandre Pato custou 40 milhões. Não, mas a diretoria acreditou. Ué, foi uma aposta. Peraí, não, desculpa. Alexandre Pato não é aposta, isso é diferente. Você pagar 16 milhões de euros no jogador, tá certo? Um histórico absolutamente ridículo. Ué, mas se eles acreditavam na época que poderia dar certo, ué. Isso... É ideologia, não, ué. Mas isso gastou não é... dinheiro. Não, mas gastou errado. Isso aí todo mundo falava. O próprio financeiro. Você esqueceu o dia que eu encontrei aqui, que eu falei pra vocês? Encontrei o cara falou: não contrata. Não contrata. O financeiro. Não contrata. Eram duas contratações. Eu falei aqui uns 3 meses atrás, você lembra? Uhum. Que eu falei assim: o cara falou Renato Augusto e Pato. Lembra. Arrebentaram os cofres do Corinthians. Não tô discutindo jogadores, aí eu vou falar do dinheiro. É diferente, cara. Não sei esse negócio também. É caro, é barato, é caro, é barato. E você, Cleiton? Quem tem que saber é quem assina o cheque. Qual a sua opinião? Você pensa como o Benjamin que o torcedor não tem que se preocupar com Não. Eu falei que não tem que se preocupar, tem que se preocupar. Eu tô falando que você não pode. Não. Falei, você não pode falar, não tem pra pagar. Como não tem? Você não sabe? E aí, Cleiton? Diz aí. Eu acho assim, eu já vi o mano falando aí que. O Corinthians contratou o Pato por milhões e tal, era um jogador renomado, por passagens não sei aonde, brilhou não sei aonde. Mas eu acho o seguinte, o Guerreiro brilhou no Corinthians, trouxe títulos pro Corinthians, eu acho assim, já que fez um investimento tão alto pelo Alexandre Pato, eu acho que ia valer a pena fazer o investimento no Guerreiro também. Apesar que ele tá pedindo muito dinheiro e não tá colaborando com a diretoria também, né? O Dudu eu achei que foi um bom custo-benefício até. Eu não acho que foi um jogador muito caro pela bola que ele joga. E meio que a diretoria tá. Não dá pra entender. No meio do ano tava desesperado atrás de Rafael Sobis e Marcelo. Hoje, se estalasse os dedos, conseguia contratar os dois fácil. Um não tá saindo e o Marcelo tá lá perdido no Atlético Paranaense. Ô, parlamentar, eu vou dizer um negócio pra você. Os caras falam assim, pô, eu sou contra você rasgar dinheiro. Agora, por exemplo, tem jogadores que tem que custar mais caro, gente. É óbvio. Sim. Tem jogador que é um investimento, por exemplo, se você falasse pra mim, pô, Corinthians vai gastar no Conca. Pô, tem que gastar. Concordo. O que o Corinthians não pode, ou os outros clubes não podem, é gastar milhões em jogadores comuns, medianos, que não acrescentam nada. Por exemplo, o caso... O Palmeiras não pode fazer o que fez. Não pode mandar um jogador igual o Barcos embora e trazer quatro ninguém. Não pode pagar 3 milhões e meio no Leandro que não joga. O Corinthians não pode... Kardec embora por 5 mil. Então, o Corinthians não pode pagar 16 milhões de euros no Alexandre Pato. Kardec, agora, pode jogador. Salário de 800 pau. Isso que não pode. Agora você trazer... Vai falar, o Corinthians vai trazer o Conca. O Palmeiras vai trazer o Conca. São Paulo, o Santos. Vai falar que é ruim. O que não pode é o Santos trazer o Damião. É outro jogador... Que não joga bola faz muitos anos e pagar a maior contratação da história do futebol brasileiro. Isso não tem nexo. Agora, uma mudança deve existir aí, né, Benjamin? Um efeito dominó. Porque a FIFA antecipa para maio de 2015 o fim do jogador fatiado. Isso seria só lá em 2015. Mas vai fatiar, não vai registrar. E agora ela antecipa para maio. Então, a partir de maio, você não pode ter mais jogador fatiado, né? Eu não sei isso aí. Olha, Os direitos serão só dos clubes. Será? No papel, sim. Tá, mas aí o empresário monta um clube dele. E aí? Já tem. O empresário já tem. Já tem o clube dele. Tá cheio de clube quebrado aí, o cara pagar o aluguel pra ter o clube. Esse giroto aí do Palmeiras não tem vínculo com a Palmeiras. Uma medida patentada, aquela reduzida e tal. Mas não tem. Então vou te falar, gente. Você tem um jogador acima da média hoje. Tudo bem que o futebol brasileiro também, falar em média aí tá difícil. A média tá baixa. Tá baixa. Mas você tem alguns jogadores aí. Pô, você tem que pagar mais caro pra ter, pô. Jogador que chega e decide. Tipo o Sheik, pra voltar aí. O Sheik é diferente, porque o Sheik é... Tá falando com ele, pô. Então, Sheik, por mim, você não teria nem ido embora. Pô, concordo com... O que não pode, por exemplo, é você pagar o Sheik lá, renovar o contrato, ter o Sheik, e jogar com o Romero. Posso falar uma coisa pra você? A macaca joga mais que o Romero. Vou te falar, o Sheik com 35, 36 anos... Aí é problema. É 150 milhões de vezes mais jogador que Luciano... Eu concordo. É, Romero, esses caras. O negócio é o seguinte: também acho, pagar um e ficar com o Romero errado, jogando. Isso é errado. Na boa, a gente fala de planejamento aqui no futebol. Por exemplo, o Guerreiro é um jogador que já tá com 31 anos de idade. 31, né? É 31. Sim. O Guerreiro, ele tá pedindo um contrato de 3 anos, RG. 3. Eu sou o diretor do Corinthians. Eu ia falar, Guerreiro, então beleza, você quer 7 milhões de dólares? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 2 milhões de dólares por um ano de contrato. Vamos renovar a cada ano. Vamos estipular aqui uma meta de 3 anos, mas a cada ano a gente renova. Quero ver se ele vai fazer isso. Quero ver. Não vai fazer, Benjamin, não vai fazer. Quer colocar o burro na sombra. O cara quer colocar o burro na sombra. Esse é o português claro. E o cara, gente, tá absolutamente certo. O cara tem que ver o lado dele. Gente. O cara tem 31 anos. Renovar com um jogador de 31 anos por 3 anos de contrato, ele vai parar de jogar bola no mês seguinte. Mas renovaram com o Danilo, que tem mais idade, o Sheik com bem mais idade, mano. Que isso? O Guerreiro tá jogando. Você foi pagando isso, gente. Outra coisa. Ele foi pagando isso. Você mesmo deu um exemplo. Coerência por quê? Ele entende a sua incoerência. É bom, a história do rato bacana. Então, a história do rato. Aí você fala assim pra mim. Jogador de barriga cheia, ele não quer nada com nada. Aí você fala, deixa o Guerreiro embora e traz o Fred. Que diferença faz? Não é jogador de barriga cheia? O Fred, Benjamin, ele chega no clube precisando mostrar pra quem ele é. Ué, pro Corinthians. Por 31 anos só mostrar alguma coisa. Pro Corinthians, ele precisa provar. E ele não quer colocar o burro na sombra. Mas é que tá, Ben, você vai fazer o contrato de um ano com o Fred. Você não precisa fazer 3 anos. Você acha que o Fred, mano, vai assinar contrato? Tá jogador, mano, vai assinar contrato de um ano. Eu acho que assina. Eu acho que assina. Na circunstância que o Fred tá hoje. Hoje, na condição do Fred. Hoje, na condição do Fred, a segurança é pagar em dia, bacana. O negócio é o seguinte: hoje, segurança é o tempo de contrato. Gente, calma, gente, terminar. Na minha opinião, você vê como ele é incoerente? Não, eu tô te dando subsídio, que você tava se enrolando. O negócio é o seguinte, com relação ao Fred, gente, o Fred, se ele chega hoje no Corinthians, o cara ia voar, eu vou falar por quê. Ele é o Fred, beleza, ele é o Fred. Vai fazer história. Mas no Corinthians ele não tem história nenhuma. Começa do Marco Zero. Ele vai falar, eu sou o Fred do Leão. A torcida do Corinthians vai falar, CF que você é. Aqui você não fez problema nenhum, eu concordo. Agora o Fred, ô Portuga, na boa, eu acho que o Corinthians vai lá, monta uma planilha, fala, aqui você recebe, tá na cara que o cara acerta por um ano. Você queria o Barcos, mano? Você queria o Barcos? No lugar do Guerreiro? Queria. Eu acho que valeria a pena o Barcos. Acho um baita jogador. O Barcos quer sair do Grêmio. Diz aí, Cleiton, você acha que o Fred faria um contrato com o Corinthians por um ano só? Então, eu prefiro o Barcos ou o Marcelo Moreno. Eu tava vendo lá aqui uma notícia do Grêmio, que o Grêmio não quer manter os dois, porque não pode, né? Não tem dinheiro. E nenhum dos dois recebeu uma proposta. O Corinthians podia pegar lá o Jadson, que tá encostado, e o Grêmio tá catando qualquer coisa. Mete o Jadson numa negociação, traz o Barcos, ou então traz o Marcelo Moreno. O Grêmio já catou qualquer coisa. O Grêmio pegou o Douglas. O Jadson também, ué. Mas aí que tá. O Douglas, a entrevista dele foi a melhor. Eu não vim aqui pra dar carrinho, não espera isso de mim. Eu não vou fazer. Agora, o Barcos. Eu concordo com o mano. O Barcos e o Guerreiro são jogadores de nível similar. Não, gente. E o Barcos é mais novo, eu acho. Mas a discussão, tudo bem. Similares. Há preferências. Há quem prefere Fred, o Barcos. O problema não é dinheiro, né? O problema então não é dinheiro. Porque a partir do momento que você deixou o Guerreiro embora pra trazer o Fred. O Fred não vem ganhando menos. A negociação, Fred. Menos que o cara não vai ganhar. De jeito nenhum. E tem que pagar a rescisão. Tem que pagar a rescisão, tem luva. Vai dar e vai assinar um contrato longo. Elas por elas, não que eu não gosto do Fred, eu gosto do Fred. Vai assinar por 3 anos. Mas aí é aquela coisa, há quem diga, por exemplo, o argumento do mano. Ah, o cara chega e vai querer provar o valor dele no Corinthians. Sombrar, com relação ao Fred, eu duvido que não seja uma bucha pro Fluminense. E há quem diga o seguinte, não, melhor ficar com o Guerreiro, porque o Guerreiro já tá instalado lá. Não se machuca. Eu acho que 2 Fred não dá um Guerreiro. Não se machuca. O Guerreiro pra mim é melhor que o Fred. Não se machuca, é pra regular. Criou uma identidade com o torcedor do Corinthians. Você acha que essa questão do psicológico, da vontade de mostrar, você acha que assim, eu não tô dizendo que o Guerreiro não vai querer mostrar nada, não é isso? Ele já mostrou. Pode ser. Mas você acha que o Guerreiro não vai dar uma assim... Arrefecida. Uma arrefecida e tal? Ô Sombra. Não daria? Ninguém dá pra... Eu sei que não dá pra adivinhar. Cada um tem um pensamento. Eu hoje não trocaria o certo pelo incerto. Se o clube tá quebrado, falido, ferrado, aí vai falar, tem que liberar o cara e vai joga o moleque que tá na base, que aí não tem jeito, você tem que entender. Se não é esse o problema, eu não trocaria o certo pelo incerto. Até porque qualquer jogador que você for trazer, se for trazer o Marcelo Moreno hoje, qualquer jogador desse, o Barcos, Marcelo Moreno, e eu gosto dos caras, não tô falando que eu não gosto não. os caras sabem, ó, presta atenção, o jogador sabe quanto que o Corinthians ofereceu pro Guerreiro, não sabe? Claro. Você acha que nós da pedida vai pedir quanto? A mesma coisa, é isso. Vai, olha, com relação ao Fred... É contrato de 3 anos, é 600 pau por mês, é a mesma coisa. Com relação ao Fred, eu posso cravar aqui, velho. Se chegar um clube mesmo lá falando, Fred, o negócio é o seguinte, o Fluminense libera a sombra, sem multa rescisória. O Internacional diz que vai fazer isso. O Internacional diz que vai fazer. O Fluminense sobrar, ele tá rezando pra algum clube chegar lá, bater na porta e falar, dá essa bucha que eu seguro. Sim, mas paga por isso. É. Aí que tá, o Fred hoje no Rio, ele ganha acho que 800 mil reais. O Guerreiro, Benji, ele ia ganhar aqui no Corinthians aí o teto do clube, tá certo? Ia ser 500 e pouco por mês, mais 7 milhões de dólares à vista. À vista. E pra trazer o Fred tem que pagar quanto? Pra trazer o Fred só o salário. Imagina! Só salário. O Fluminense vai abdicar disso daí, gente. Tá na cara. Lógico que abdica. Gente, o Fluminense tá com o mico na mão, precisando pagar. Mas que abdicar, tem um contrato. É a chance do clube poder fazer o dinheiro. Que clube, jogador não é dele, não me mede. Não, senhor, pela FIFA é dele. Se o Fluminense não assina. Ele não tem argumento, ele fala dane-se. Gente, não é dane-se. Hoje, tá na cara. Óbvio que é o clube. O jogador não pode ser vinculado à empresa. É o clube, cacete. Mas o jogador não é dele. O São Paulo tira o Conca de graça do Fluminense hoje? Não, você tá louco. Por quê? Tá com o mico na mão? Nossa, meu Deus. Então vamos fazer o seguinte. Vamos recapitular dentro do Corinthians. Tira o Fred de graça? Vamos recapitular dentro do Corinthians. A história da MSI com o Tevez. Gente, o São Paulo teve que pagar um dinheiro agora. Pelo que fiquei sabendo, São Paulo teve que pagar, não é nenhuma fortuna, mas pra tirar o Bruno, o lateral direito, teve que pagar. E pra tirar o São Paulo, que é o Fred, não tem que pagar nada? Ah, vai ter que morrer com dinheiro, porque o cara... Faz o seguinte, não vai ser 7 milhões de dólares, o negócio é o seguinte, vamos recapitular a história da MSI. O Tevez tava lá, por que o Corinthians não fez 12? Ah, não vou liberar pro time pequeno da Inglaterra, por que não segurou o jogador? Ah, a FIFA não reconhece o vídeo, ele queria ir, velho. É outra coisa, gente, é outra coisa. Por mais que exista o vínculo do jogador com o clube, porque não pode haver com a empresa, a FIFA não reconhece o vínculo com a empresa, mas o jogador era do Então tá bom. E ali também era da MSI. Então tá bom. Então vamos esperar e vamos ver qual clube vai tirar o Fred e o Conca de graça do Fluminense, tá bom? Não é de graça, mas vai pagar pouco. Tá bom, então vamos aguardar. Você quer apostar o quê? Ó, dá $1 milhão na caixa ali. Quanto? Do Fluminense, fala, ó, $1 milhão pra tirar o Fred, tira. Então vamos apostar o quê? O que você quiser. Pode escolher. Não vou apostar mais nada. Por que aposta? O que você não vai apostar mais nada? Eu quero ver qual time tira. Mas cumpriu todas, parabéns. Eu quero ver qual time tira. Conca e Fred por micharia. Você vem vestido de sereia da Baixada. Mas se o Fluminense não honrar os salários, não é perigoso o jogador sair de graça, Sombra? Se a Unimed não honrar, ninguém honrar, não fica pesado e o cara pode esperar. Mas não entrega assim, não. Eles não são tontos, nego lá. O de carteira dá um jeito. Deixa vencer dois pagar um amigo. Até porque a parte do que o Fluminense paga é a da carteira. O Fred não reclamou que tava atrasado. Você acha que o Fluminense vai dar uma puta bobeira? E vou falar o negócio seguinte, ó. Eu, se fosse o Mário Gobi hoje, ia falar, Guerreiro, você tem a minha proposta na tua mão? Ele ia falar, tenho. Fala, então faz o seguinte, rasga, porque eu não quero mais você aqui. Vai cumprir seu contrato até metade do ano que vem e você vai embora. Bom, Cleiton! Ingrato. Cadê o semideus? Mas tá sendo ingrato. Por que ingrato? Ele é um semideus, tá imortalizado na história do Corinthians, mas tá sendo ingrato. Mano, isso não é ingrato, é dinheiro, assim, é a vida do cara. Por isso ofereceu 5 milhões de dólares. Ele é profissional, você tá louco. Vai ser profissional no Peru, então. É, você vai ver se não é o Peru que ele vai. Ô, Cleiton. Vai, é o Peru. Olha, um abraço pra você, feliz Natal. Uma gente ingrata. Bom ano novo. Pra vocês também, deixa eu só fazer uma pergunta. Diga. Ainda tá tendo a promoção do ar-condicionado? Promoção do ar-condicionado, não sei, não sou o diretor. Olha, o negócio é o seguinte, não é uma promoção, velho, é um quiz. É um quiz. É, isso, o quiz do ar-condicionado. Vamos lá, mano. Como é o nome do ar-condicionado? Qual que é a empresa que promove esse quiz aqui no programa, no Estádio 97? Então, é que eu só tô um pouquinho aqui nervoso, deu um branco. Então aí da Polo Ar. Acertou, mano. Você quer participar do quiz da Polo Ar, então? Eu quero sim. Então você vai participar do quiz da Polo Ar. Que beleza, meu sorte agora, hein, velho. Vai levar lá pro escritório do político. Nem esperando, esse vem pra minha casa. Mano, então vamos lá, mano. Você tá tranquilo aí ou você tá nervoso? Não, agora tô tranquilão. Tô um pouquinho, tava nervoso, deu um branco na hora do nome da empresa, mas já tô tranquilo. Um branco, já era. O cara trabalha no parlamento, vai ficar nervoso com o quê, velho? Ó, amigo, então eu vou fazer, ó, o seguinte: três perguntinhas, uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier. Vai vendo. E uma de conhecimentos gerais do futebol. Corta, tá bom? Pra mim, pra você ver, meu filho. Tá pronto? Tô pronto. Vai, mano. Tá pronto? Muito pronto. Tô pronto, prontinho. Cadê a musiquinha lá da parada? Tô pronto igual o Guerreiro pra renovar. Vamos lá, mano. Vamos lá. Aí, ó. Essa aí. Essa é a primeira pergunta. Essa musiquinha da parada aí, ó. Amigão, qual o slogan da Polo Ar? Qual o slogan da Polo Ar? Tem um tempo assim pra responder? Já tá correndo. Peraí, você sabe? Você sabe ou você gostaria de alternativas? Eu quero alternativa. Então vamos lá. Alternativa A. Com a Polo ar-condicionado, você entra no clima. Alternativa B. Com a Polo ar-condicionado, você entra numa fria. Ou alternativa C. Com a Polo ar-condicionado, você entra no Portuga. O quê? O que tem a ver com isso, porra? E aí? É C, é C. Alternativa A. Boa. Qual que é a alternativa A, amigão? Com a Polo ar, você entra no clima. Boa, moleque! Acertou a primeira, fácil, hein? Acertou fácil. A primeira. Sobrou pra mim, rapaz. Que filho do mamão. Vamos lá. Vamos lá. Amigão. Oi. Tá preparado pra segunda? Tô sim. É palmeirense, tá preparado pra segunda? Ah, verdade, ó, boa Portuga. Gostou? Boa, Portuga. Gostou disso daí? Ó, a segunda pergunta é referente à Carrier agora, hein? Tá aí. É. Ó, sim. Presta atenção. A Carrier atua em quantos países aproximadamente, amigo? Sim. Sabe a Carrier? Esse também tem alternativa? Tem. É o homem. Eu vou querer. Então o negócio é o seguinte, cara. A Carrier atua em quase todos os países do mundo, cara. O mundo tem, acho que, 192 países, se eu não me engano, é isso. Tá? Você andou pesquisando sobre o tema? Quantos países tem o mundo? 192. Putz, Guilherme, preciso dar uma acelerada, velho. Não vai dar tempo de conhecer todos, né? Mas, você conhece quantos? Pô, me deu uma deprê agora, velho. Só o Mota que já gastou... Vamos lá, amigão. 6 milhões em viagem, deve ter conhecido. Ó, repetindo a pergunta, hein? A Carrier atua em quantos países aproximadamente? Alternativa A, 12. Alternativa C, alternativa C não, alternativa B. Alternativa A é 12, alternativa B, 170 países, ou alternativa C, 258 países? Alternativa B, 170. Boa, velho, só faltava você errar isso aí também, velho. Dê a dica agora... que falou que era 192 aliás, países que tem... Mano, segundo a informação que eu busquei aqui... É. Um site de uma revista da Abril. São 191 países. 191? É, mas há alguma... Ó, ah, parece que afundou uma ilha lá. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem 191 países. Mas há algumas ausências nessa lista. As duas mais famosas são Taiwan, cuja independência não é reconhecida pela China, e o Vaticano, que apesar de ficar fora do cadastro da ONU, é observador permanente da entidade. Então se juntar Taiwan e Vaticano... É que eu vou os dois juntam e formam um país. Também a cultura, você vê? Ó, os dois são metade. O Vaticano é um pouquinho e o Taiwan também é um pouquinho. Vamos então, somando os dois ali, forma um país. Vamos junto no Vaticano. Então, amigão, isso aí, você acertou, ó. Que país 170 é esse? Países aproximadamente, a Carrier atua no mundo. Meu Deus, hein? Quase no mundo inteiro, velho. É, você fala que tem 192 países no mundo e a alternativa tem 200 e pouco. Aí, pelo amor então, de Deus. É, pelo amor de Deus. Tem gente que não tá prestando atenção, às vezes o cara vai lá e fala, pum. 200 e poucos países, nem existe esse número de países, tá bom? Quis dar uma colher de chá pra você, porque eu tô bonzinho por causa de Natal. E na verdade você é poliglota, então por isso que você entende geografia. É isso aí. Você é bom pra caramba, fala a verdade. Então o negócio é o seguinte, amigão, agora eu vou fazer uma pergunta aí de conhecimentos gerais do futebol. E você precisa saber pra ganhar agora, tá certo? Um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Conta oferecimento da Polo Ar. Conta pra ele o que ele já tem nas mãos do ar-condicionado, mano. Ó, você tá com a caixa e com o isopor. Sabe aquele negócio que já vem segurando o ar-condicionado pra não ir batendo? E o plástico bolha. E o plástico bolha. É, o ar-condicionado tá aqui do meu lado. Certo. Então o negócio é o seguinte, velho. Vou fazer a terceira pergunta. Se você matar, você ganha na hora um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Aí. Vou acertar. Quantos segundos ele tem pra responder? Agora não vou dar boi não, Sombrado. No máximo 5 segundos. Eu depois contar, que eu fizer a pergunta, 5 segundos. Se você não matar, amigão, vou contar, game over. 5 segundos? 5 segundos. Ô, véio, 5 segundos você faz coisa pra cacete. É. Então vamos lá, pergunta. Ó, 5 segundos jogaram a Elisa no poço lá. Rapidinho. O negócio é o seguinte. Vai vendo, corta pra mim. Ó, amigão, presta atenção. Cê é o quê? Você é corintiano, não é? Corintiano. Podia dobrar esse tempo aí ou triplicar, né? Não, é rapidinho, mano. Pode diminuir. Então, o negócio é o plenário, velho. Ó, depois que eu terminar a pergunta, eu vou falar valendo, sombra conta 5 segundos valendo. E você vai lá e crava, tá certo? Beleza. Negócio seguinte. Qual a data de fundação do Corinthians e o bairro? É. Dia 1 de setembro de 1910. Hã? Acertou? E o bairro? Vamos lá. Já dei o chance. Bairro. Dá uma dica aí, o bairro. Deixa eu dar uma dica. Vai, fala. Ó, é o bairro da colônia aqui, dos Patrícios, pô. Bairro do quê? Brasil! Patrício. Ele vai falar errado. Brasil! Ó, os judeus, quando chegaram em São Paulo, a maioria foi pra esse bairro. Tô dando dica. Brasil! Ele não é ruim, mas ele é. Bom? É. Ô, já passou 5 segundos. Vamos lá, colher de chá. Chama, onde ficou? Qual é o estádio do esporte lá, o antigo? O estádio do esporte? É. Tem bairro Bom Retiro. Boa, amigo. Caraca, velho. Olha quanto! Você me convida aí um dia pro almoço aí, viu? Ô, amigo, quase ser capenga, hein, velho. Quase deu uma capengada aí, mano. Nervoso. Do Bom Retiro, pô. No Bom Retiro não tem camisa, onde você pode vir aqui comprar camisa. Venha pra cá, corra pra cá. Camisa, senhora, venha. Que baita presente você ganhou agora às vésperas do Natal, hein, velho? O split highwall da Carrier de 9.000 BTUs com oferecimento da Polo Ar, hein? Como é apresentado. Agora eu não posso mais ficar sofrendo com calor. Você tem ar-condicionado na tua casa, amigão? Não, só o ventilador mesmo, parceirão. Agora vai ficar na reserva. Então tá bom, amigão. Mano, olha, você fica na linha, a produção vai falar com você pra combinar tudo a respeito da entrega do seu ar-condicionado, tá bom, Cleiton? Beleza, Sombra. Vocês são bom demais, ouço todo dia. Obrigado, velho. Dou muita risada com vocês todos, eu acho todos muito engraçado. As imitações do Rude, do Portuga, as loucuras do Mano, o Benjamin do Contra, o São Paulinos aí. Não vou falar muito, né, senão tô ferrado. É verdade. Mas eu gosto muito de vocês, velho. E eu tenho uma vontade de um dia visitar e conhecer vocês todos. Pode pra mim visitar. Seria ótimo, um presente de verdade. Só não me traz santinho de político, o resto pode vir. Não, eu vou levar azeitona. Ah, o Domênico gosta bastante. Recheado ele gosta. Traga. Ô, Cleiton, fica na linha. Um abraço, boa noite. Beleza, pra vocês também. Feliz Natal. Valeu. Estádio 97. É, Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você tá no seu carro. Tá esperando o sinal abrir e de repente batem na traseira do seu automóvel. Putz, que pé no saco. Você desce pra ver o que aconteceu, descobre. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Ora, você não vai discutir com ele só por causa dessa batidinha, vai? Não precisa, relaxa, o Anderson Silva tem seguro HDI, é só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos a autorização do conserto estará na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Palmeiras, Mota, notícias do Palmeiras. Jornalismo, meu Deus. O Palmeiras pode ter mais um jogador aí do América, né? Que é o Andrei Giroto. Só uma questão, Mota. Volante. Só uma questão, não aguento mais te adora. Sim. Está chorando por tomar pedalas no São Paulo. Toda pedala, vez que São Paulo pedala. Quer, Palmeiras quer algo que São Paulo também quer. E aí perdemos nós. É. Por que interrogação? Não sei. O Vieira hoje me disse que... Que vergonha. Tentaram ir até no aeroporto pra ver se pegava o carro. Como assim? Tentaram pegar desviar. O carro no laço. Leva no verde lá, assina, né? Quando ele vê o contrato do Palmeiras. Será, olha, os caras disfarçados. Será? É que o Domênico hoje chegou atrasado. Será que ele foi no aeroporto pra tentar... Desviar a rota do carro? Não. Capital, Thiago Mendes? Será que foi isso? No embarque! Hein? Será que o Domênico tentou? Que ele chegou, os caras lá não podem dar um chapéu de novo. Paulo Nobre! E dizem que a conta do Palmeiras pra contratar é 15 jogadores. Paulo Nobre, mostra o novo palestra pro garoto. Mostra o novo campo, as novas instalações. Não deixe pro São Paulo. É, e o palmeirense que não sabe, Cavalieri vem ou não vem? Não vem. Não vem? Fluminense. Mas é definido isso, Benja? Cavalieri vai ficar mesmo no Fluminense? Se o pessoal tá falando, porque ele renovou. E... eu tinha informação que ele vinha pro Palmeiras, que ele queria. É... o Fluminense procurou, não procurou ele. E o Fred? Pra renovar o contrato. Vem ou não vem? Isso eu não sei, não. E o Henrique só pra depois, janeiro, que vamos conversar com o Henrique. E o Robinho? Também esquece. Fala a verdade, Robinho no Palmeiras. Eu dei no meu programa, né, RG? Fala a verdade, negócio. Robinho no Palmeiras. Esse era um jogador que eu iria trazer. O Robinho? Robinho. Ah, Robinho no Palmeiras, bom pra caramba. Robinho é aquele cara lá que, pô, faz a diferença. Mas é complicado, hein, Beja? Não tem identificação nenhuma com o Palmeiras, é ídolo. Mas quer identificação, põe o Domênico jogando. Não, mas ele joga bola, tem, hein? Tem jogador que faz diferença. Não, pede o Ademir da Guia, que você tem Marcão. Tem jogador que faz diferença nesse sentido. Fora o Cleiton Xavier... como outro jogador? Valdívia. Ajudem, não, mas já tá lá. Kleber Gladiador. Quais outros jogadores teriam uma identificação assim, fora o Cleiton Xavier? Kleber Gladiador. Cara, esse negócio de identificação, quando o cara tá lá muito tempo, aí tudo bem. Mas o Robinho não tem identificação nenhuma, Palmeiras. Na condição de ídolo do Santos, seria a mesma coisa o Kaká voltar pro Palmeiras. Não, ridículo, ridículo. Nada a ver, absurdo. Uma coisa inimaginável. Mas se pagar hoje em dia. É só esse o exemplo. E o senhor respeita o Kaká. Vamos dar um pedala, vamos dar um pedala no Bambi. O São Paulo está fazendo Palmeiras de bobo? Não, o mito é o Rogério, o Kaká é mitinho. Pô, tem nada a ver. Eu duvido. Quer dizer, o Robinho vai baixar o salário dele ou as condições dele no Santos para jogar no Palmeiras. Mas agora eu quero falar. Pegou o dinheiro que eu deixei, contratou o Kardec. Ele falou que não. Dinheiro tinha. Falou eu tá deixei com dinheiro. Falou que tá com agora diz que não tem dinheiro. Pegou dinheiro, contratou. Para de ser fofarrão. Vá pra fazenda descansar. Sem querer ser advogado do Aidar, gastou com o Kardec, mas gastou bem com o Kardec. Então reclama que não tem. Falou que não tinha dinheiro. Porque pegou Kardec... dinheiro, rapelou, agora não paga. O peru tá atrasado. Deram um frango de Natal pro funcionário. Mandaram muitos não embora. Pode. Só que deram ameixa no final do ano, não, quando era o presidente, tinha avelã. Não pode dar cesta básica pobre pro funcionário. O pessoal detesta uva passa, por que será no Natal? Todo mundo metendo pau na uva passa. Arroz com uva passa. Ah, para. Avelã e nozes. Tá louco. Avelã e nozes é ridículo uma delícia. Demais. Arroz com nozes adoro. É ruim. Mas só é arroz doce. Vou falar. Esse... você gostava de mim também. Você lembra? Bom, é Gianduia. Gianduia na hora. Acho que o senhor foi um ótimo... obrigado. Foi um ótimo presidente quando estava ligado no futebol. Mas eu errei. Depois colocou muita coisa ruim no futebol. Mas eu errei. Perdeu a mão. Mas eu trouxe perdeu esse cara, mão. Ele toma sorvete de sorte. E ninguém sabe que ele é o presidente. Ele tem que andar com um crachá escrito presidente. Ninguém sabe que ele manda no clube. Ah, isso é bobagem. Agora sabe. Ele não sabe. Sabe. Ele é egocêntrico, ele faz a unha. É, e só ele é egocêntrico. Aí tá aí, ó. É. Aí, lado a lado. Egocêntrico. RG, uma notícia boa pro Santos. Ah, peraí, você já acabou do Palmeiras? Tá. O Domênico e os Palmeiras, tudo louco pra saber quem tá chegando. É que Santos e Palmeiras já é assim, ó. Motinha, você conseguiu. Ah, eu consigo boa. Do Santos. Manda, uma notícia boa. Manda. Pagar o salário, RG. Até dezembro, vai ter ceia. É, mas é o que eu tô falando. É, os caras tá preocupados, ele não ia ter ceia, RG. Não dá, né? Pra perder jogador, porra, pelo amor de Deus. Falta de salário é dose, velho. E o Enders talvez fique, viu, RG? O Enders? Ah, penso que não, hein? Porque, é mas aí a multa. E assinaram com ele 2 anos, né? Então os caras estão sem dinheiro, estão pensando em ficar com ele pelo menos no Paulista. Então, velho. Ave Maria. É, mas jogador... porque também vai trazer jogador. Sabe um jogador que eu acho bom? Porque e no pior Palmeiras... que não falo um nome de jogador no Santos, RG. Se não for trazer jogador, até justifica. Ué, mas você vai trazer se jogador se o técnico não deu planejamento? No Santos tem jogadores... tipo assim, falam aí, no Palmeiras, não acredito, mas falam, então a gente tem que falar. Arouca, é bom jogador do Santos. O Thiago Ribeiro, acho o Thiago Ribeiro muito bom atacante, é que machucou, né, RG? Mas bom jogador, sim. Porra. Bom jogador, Thiago Ribeiro. É, mas não adianta entrar nessa de especulação, viu? Ah, acho que o Santos não vai perder esses caras, não, hein? Acho difícil. Ei. Ah, vai arrumar dinheiro, Mota. Vai desmontar o time do Santos. Chegar uma proposta pro cara boa, o cara fala, vê que tem condição de sair fora. O Santos precisa vender jogador. É. Não, eu tô falando com relação... Aliás, quem não precisa... Ah, o cara entrar na justiça pra sair fora? Não, eu tô falando com relação a esse monte de jogador pro Palmeiras. Ah, pô. Não, um dos jogadores aí que tá falado no mercado que o Palmeiras queria de qualquer jeito é o Arouca, por causa do Oswaldo indicou pra pegar o Arouca. Ah, e o Arouca deu uma declaração falando o seguinte, eu não vou entrar na justiça. Pois é, então tem essa coisa de identidade, cara. Vocês acham que o Domênico ligou para o Arouca e falou, entra aí na justiça pra você vir jogar no Palmeiras? Ele falou que não. E o Arouca respondeu, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Gosto do peixe. Ofereceu um CD de flashback pro Arouca. Ah, é? Vai tocar na festa. Ofereceu um CD de flashback com xícara de café. Tá certo, então do Santos é isso? Então tá bom. Continuando o Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido, ligue agora mesmo. 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Vamos a mais ouvintes, telefone 3284-7089. 97, mano, atende aí. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É Marcos. Marcos do quê? É... Balduim. Qual é isso? Marcos Balduim? Balduim Rodrigues. É, três vezes sem juros. Você é parente do Alec Balduim? Não, não. E o amigo, quantos anos? 46. Aí, RG número 2. 4.6. Oh, o nome dele tá me lembrando a... E antes de você falar, eu morri com data de voltar na Sweet Sugar Man. Idiota, idiota. Vai morrer e vai voltar, pô. Eu morri, tô esperando Sweet Rock. Combina Sugar. Que vai morrer, você é louco. Mas, mano, o nome dele me lembra a situação da mansão lá do Morumbi, viu, velho? Como é que é essa mansão? JJ encheu o Balduim de leite e enfiou o pé dentro, né? Ah, chutou mesmo, viu? Ah, chutou o balde. Tá tomando sorvete, é verdade, de short. Ô, amigo, e qual o bairro? Bem, eu acho que o Dom vai acertar facinho aqui, é... Pompeia. Ah, Tereza da Pompeia, atrás ali, né, do Hospital São Camilo. É, um quarteirão pra baixo. Todo mundo na Pompeia mora um quarteirão pra baixo, um quarteirão pra cima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hospital São Camilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas eu sou mesmo aqui, dá pra ver São Camilo aqui no meu prédio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você morou então na Rua do Bananal, é isso? Na Miranda de Azevedo. Isso aí. É, nós, Pompeia. E na Miranda de Azevedo também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ido muito ao número 9, ao número 992 ou não? Não. Lá é bom, né? Como assim 992? Da Pompeia. Bom, bacana. É aquela que o Portuga foi na sauna. É aquela da sauna, Toninho. É na sauna. O pão com ovo se enganou. Mentira, mas também teve a sauna também. Pão com ovo, lembra, mano? Foi sem querer, ele falou. Ele se enganou. E você foi na sauna com o Toninho. E você se enganou com o Toninho. Não, não me enganei nada, não. Na sauna. Eu não me engano. Quando eu me engano muito. Esse aqui não se enganou, ele foi na certeza. Foi na certeza, lógico. O cartão. O mais legal foi o pão com ovo, que ele falou, foi sem querer. Foi boa, meu amigo. Que vergonha. E, ô, amigo, qual o seu trabalho? Qual a sua profissão? Meu trabalho? Eu sou corretor de seguros. Tá certo. É um corretor de seguros. Boa, é isso aí. E torce pra quem? Ah, morando aqui na Pompeia, palestra. Jornalismo! Ih, mano, mas a coisa tá ruim. Mas falou com uma vontade, hein? Olha, a gente tem... A gente chamamos o Mota pra trazer boas notícias do Palmeiras e o Mota negou-se a trazer boas notícias. Não teve êxito. E ainda trouxe dizendo que o Cavalieri vai ficar no Fluminense, não vem pro Palmeiras. A culpa é minha! É... Palmeiras não assina, não paga. E levou dedada ontem, o Riquinho ficou bravo. Como ficou bravo? Ele não gosta. E aí, amigão? Fala aí, cara. Mas, velhinho, qual é a tua perspectiva pra 2015 aí, cara? Ah, eu acho que... Eu tô esperançoso, acho que o time aí vai, esse ano aqui, o Mobre vai se redimir do que ele aprontou nos últimos dois anos aí, a gente vai ter um time pelo menos competitivo. Você gostou do Oswaldo de Oliveira? É, do que tinha aí, eu acho que, sei lá, o que dava mais pra, eu queria o Luxemburgo, né, mas pelo que tinha disponível aí, eu acho que foi uma boa opção. Você viu que eu boa noite a todos, primeiramente, né? Boa noite a todos vocês. Boa. O Oswaldo foi cria minha, era meu auxiliar. E ele já prestou no Palmeiras com o terno que eu emprestei, você viu? Ah, você que emprestou? O terno. Aliás, bem lembrado, bonito, é gostou? Importante a participação aqui do professor. Boa noite, o professor, mano. Porque... Boa noite, vê lá qual a idade que pode ser futuramente, não, não, Buriti. Não, não, não, não. Pode falar. Ah, o Marcos. Sim. Há quem diga que o Flamengo também quer o Henrique, atacante que hoje tá no Palmeiras. O artilheiro da perna de pau. Pode, quem pode quer? Levar, Flamengo. Ah, é? Pode levar. Aí, ó, tá vendo? E agora, o Leandro Banana? Esse cara ele é muito ruim, ele não consegue matar uma bola. É, cara é, eu falava, lembra? E os caras me... Foi artilheiro por acaso, porque o nível do campeonato era muito ruim mesmo. Tem alguma... Oh, e o Ricardo Oliveira? O Ricardo Oliveira deu manifestou que vai voltar, né? Que vai voltar. Será que o Ricardo Oliveira agora, finalmente, está voltando? E que pode jogar em alto nível. E para jogar no Palmeiras, você acredita, Benjamin, que o Ricardo Oliveira possa estar vindo para o Porco? Por que não? Uma vez bateu na trave. Qual a idade dele, Sombra? Uma vez bateu na trave. Quem não quis foi o Filipão. Ele disse que volta e pode jogar em alto nível. Aquela vez o Filipão que vetou o Ricardo Oliveira. Olha, gente, numa boa, Ricardo Oliveira. É melhor você ter o Ricardo Oliveira 34 anos. Ó, melhor ter o Ricardo Oliveira com 34. Mas é a mesma idade, praticamente, do Luiz Fabiano. Joga uns 2 anos. É melhor ter o Ricardo Oliveira com 34 e uma perna só do que ter o Henrique, o artilheiro da perna de pau. E o Leandro Banana. E o Leandro Banana juntos. Os dois juntos não dá meio Ricardo Oliveira, hein? O negócio não dá meio. Não, mas pera lá, gente. Ah, mano, o Ricardo Oliveira é bom de bola, velho. Vamos falar do Ricardo Oliveira que passou pelo São Paulo ou do Ricardo Oliveira que a gente não conhece? Ricardo Oliveira que eu conheço. Que a gente não tá vendo. Eu não tô vendo, mano. Aí que tá. Não dá pra falar isso, gente. Uma coisa é a gente se basear no jogador que passou pelo São Paulo há 10 anos atrás. Mas, mano, é que o Henrique eu tô vendo. Opa, mas eu falo isso porque o Henrique eu vejo todo dia. O Ricardo Oliveira pega, mas você pede o Wagner Love que você também não vê. Mas é que tá, o Wagner Love é mais jovem, Benjamin. Não, mas você também não vê. O Wagner Love, ele não tem o histórico de lesões que o Ricardo Oliveira tem. Mas há quantos anos você não vê o Wagner Love? Mas é que tá, o Wagner Love, quando voltou pro Brasil recentemente, ele tava lá jogando fora, voltou pro Brasil, pegou a camisa do Flamengo, voou, dois anos atrás. Voltou pra lá. Dois anos. Ele jogou em 2012. O Ricardo Oliveira faz quanto tempo que não tá aqui no futebol brasileiro, 2012, gente. Ele jogou. E o Ricardo Oliveira, fora o fato dele já ter 34, é um cara que tem um enorme histórico de lesões. Ô, Marcos, outro mas jogador... Mas eu gosto também, é bom jogador. Outro jogador que comenta que o Palmeiras deve dar um chapéu no Corinthians. Leandro Banana. Meu Deus! Não, não conheço esse cara, não sei nem o que falar. Posso opinar porque eu não conheço. Não, não lembro dele jogando. Que diz que o Corinthians saiu da jogada porque tava tendo um leilão, né? É. Tava tendo um leilão, aí leilão o Tio Corinthians... Banana, velho. É, o leão pro Banana aí quem paga mais no caixa e tal, aí o Corinthians falou assim, ó, sabe uma coisa? É, vamos sair fora, porque fica aí, quer ficar com cara, fica, porque a gente não vai entrar em leilão, não. Vamos falar uma verdade, o Palmeiras, ele tem o diretor agora, o Alexandre Matos, ex-diretor do Cruzeiro. Eu não sei a situação, e o Cruzeiro, é claro, vai jogar a Libertadores. Não, assumiu, não, calma, só pra terminar, Motinha. O Cruzeiro vai jogar a Libertadores, eu não sei qual a situação. Mas muitos jogadores que hoje são banco do Cruzeiro... viriam pro Palmeiras com titular de pé nas costas. Tipo assim, Dagoberto, Júlio Batista, o Elber meio campo, qualquer cara. A zaga, o reserva da zaga do Cruzeiro é o Manuel. Só pra você ter uma ideia, eu acho que é muito difícil o jogador sair do Cruzeiro e jogar no Palmeiras, mas pelo conhecimento do Alexandre Matos, um salário melhor, o cara pode vir, pô. Mas é a mesma coisa que serve pros jogadores que estão no Fluminense. Legal, paga pra não, mas tem que pagar, isso que eu disse. E fala, ó. Quer vender o Manuel por quanto? Não. Dagoberto, eu digo um jogador mais assim, Sombra. Mas tem que pagar. E uma outra situação, né, Portugal? O técnico já manifestou, o Oswaldo, que quer trabalhar com 34 jogadores. Vai ter que usar base, né, Regi? Pô, e o que difere o Palmeiras do Fluminense? Ficar trazendo o neguinho aí de 1 milhão, 2 mil. Porra, tem uma grande diferença, Regi, entre Fluminense e Cruzeiro hoje. Primeiro, com relação à estrutura. Libertadores. A estrutura do Cruzeiro, pô, não precisa nem falar, porque o Fluminense não sai na foto. Sem comparação. Segundo, autossuficiência. O Cruzeiro é um time que paga hoje pro Júlio Batista um salário de Europa e o cara não é nem aproveitado como titular. Não sei. Ou seja, o Cruzeiro tem dinheiro. Olha, a informação que tem é o seguinte. E fora a Libertadores, o Cruzeiro vai estar e o Palmeiras não. É, só que é o seguinte, o Cruzeiro também tá gastando mais do que pode. Aí tem uma ressalva também. Tem uma gastando mais que pode, tá cheio de problema lá também. Já é que ganhou, tá tudo bem, e não levantaram o tapete. Exatamente. Por isso que eu digo que o Matos poderia ser um cara que não... Não tô falando que o Palmeiras vai trazer o titular do Cruzeiro, não. Mas um jogador que não tá sendo aproveitado, às vezes aqui vai... Por exemplo, o Marlone aqui não jogaria? O Palmeiras não tem ataque. O Palmeiras não pode ficar pensando em Marlone, gente. Mas o Palmeiras não pode ficar pensando em Marlone. Mas não precisa falar em Dagoberto, tudo bem. Marlone... Borges. O Borges também tá toda hora machucado. Borges não dá pra contar. Você tem que trazer jogador que é referência. referência. O Domênico, ele não quer o Álvaro Pereira, por exemplo. Não quer. Mas é jogador que já tem um certo cartaz. Você precisa se escorar numa certa experiência ali, bicho. Pra poder mesclar com a molecada. Você não vira mais do mesmo. Ah, o Marlone, ó. Marlone, ó. Agora, semifinal do Paulista, o Valdívia machucou. Você é o cara. É. Vai lá, Marlone, nossa, resolve. E você quer o Michael Leite de volta? Não, também não. Nem Michael Leite, Luan, esses caras aí, acho que tem que ir. É, tem alguns que o Palmeiras vão voltar. E a situação do Wesley? Mas eu acho que o Palmeiras ia fazer uma... ia tentar fazer uma jogada igual o Corinthians fez com o Ronaldo. Tá certo que, sei lá, arrumar alguma... com a Arena, tal, arrumar algum parceiro forte. E ontem que vocês falaram, inclusive, aí dele, sei lá, tentava trazer o Balotelli. Eita. Ele ia vender camisa pra caramba. Estratégia de marketing. Nossa, ele tá louco pra vir. Só precisa convencer o Balotelli que ele tem que ficar comportado, que ele tem que jogar São Paulo, bola. Vai sair lá, né? Não, o Balotelli eu não sei, mas o Ronaldinho Gaúcho sim. Aí tudo bem. Eles poderia comprar ideia. Seria muito mais negócio. Mas não foi oferecido pro Palmeiras na época que ele tava no mercado aí fazendo leilão? O Ronaldinho não vai ficar no Querétaro, ele vai sair do Querétaro. Mas ele foi oferecido pro Palmeiras, o Palmeiras não deu. Ele deu discussão. E o irmão dele falou, fica Querétaro aí. Mas deu discussão depois do Assis falando que não era uma coisa, a direção do Palmeiras falando outra. Já deu problema. Pro Palmeiras hoje, Ronaldinho Gaúcho, um ano. Até dezembro eu faria. Você traz notícia, monta um time, Ronaldinho Gaúcho, Dagoberto. É. Aí você vai mesclando com os moleques, você traz jogadores. Zé Roberto, tudo jogador experiente, jogador com título. E bota a molecada. E chama a responsabilidade e põe a molecada pra correr do lado, cara. Porque assim, já é um time com outra cara. Ou o Robinho, no caso. Você concorda, Vó Olímpia? Vó Olímpia vem pro programa não, e. Eu tava vendo porque queria falar. Porque parece que renovaram com o Gabrielzinho lá da base, né? Parece? É. Tá aparecendo faz um mês. Não, mas agora saiu ontem, quer assinar agora. Renovou sim, ó. Renova e parece que o Palmeiras, para renovar, deu mais direito da economia dele para os empresários, né? Ah, é? É. Deu corda para se enforcar. Porque o Palmeiras ficou com quanto? 15? É, não sei. Eu sei que se jogar ele, o Zé Roberto, vai parecer que tá jogando o pai e o filho de domingo. É muito parecido? Não, é porque um tem 40, outro tem 17. Puta, é verdade. Podia ser mesmo. O Lucas Leiva tá saindo do livro. Tá. É bom jogador. Bom volante. É igual aquele Anderson também, que tava encostado lá. Muito bom. Ah, mas eu prefiro o Lucas Leiva. Mas é outro que tá também totalmente diferente. Tô falando, se tiver escolher um jogador, prefiro o Lucas Leiva. É outro que os tá dois com possibilidade juntos, de voltar. É, sim. Acho que um é defensivo. Porque o Anderson, o Anderson também tá espirrando de lá. Anderson. Entraria o Anderson, mano, pro Corinthians? Não. Não? Não. Ô, Marcos, quer falar mais alguma coisa aí do Porco? Ah, eu acho que... Só que a gente... Vamos ver se esse ano, como é o ano do centenário ainda, né? Até agosto. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ter um pouco mais de dignidade aí, né? Esse negócio de falar de ano do centenário até agosto, isso é parece aquela historinha do Corinthians lá, que queria esticar o ano até pra ver se dava pra ganhar alguma coisa. O ano do centenário foi agora. Não se cola, né? É, né? Ó, eita. O Palmeiras, viu, o Norberto? Só pra passar a informação. É Norberto. Marco. Meu Deus. Ó, o Palmeiras, do Gabriel, que agora ele vai chamar Gabriel Jesus, que acho que é pra ver se salva o time. Meu pai. Ah, é, Gabriel Jesus. Não, mas é Jesus mesmo. Parece, é sério? Pra renovar, o Palmeiras tinha 60%. 75%. Tinha, então agora tá com 30%. Olha com que bacana. 30%. Perdeu 45% pra ficar com o jogador. Ah, mas então é por isso que virou Jesus, é uma promessa. O cara pô, mas 45%. Ó, tá aqui, ó. É de brincadeira, tá, não pode. No Estadão, meia assina contrato de 5 anos e passa a fazer parte do time e fica com. E o clube fica com 30%. Então, mas vai todo mundo começar a acelerar por causa dessa porra da FIFA lá, velho. Porque em maio, miau. Então quem puder rachar a pizza agora, que racha. Mas esse rapaz nunca deu um chute na bola no profissional, cara. Bom, coisa de louco, velho. Mas se não fecha com o cara, os caras reclamam. Aí o cara estoura e perde. Aí na história, São Paulo. Perde. Feliz Natal pra você, bom ano novo, tudo de bom. Vocês também aí, posso mandar uma moela aí pra minha esposa? Manda! Então aí pra Patrícia. E eu quero mandar também um beijo pro meu filho, Thiago e Giovana, que deve estar ouvindo agora lá no computador, né? E, bem, isso aí. Feliz Natal de novo pra vocês todos aí. Vocês são realmente impagáveis, como o pessoal fala. Trânsito e... Não, nós somos pagáveis. Dia, É, pagar bem pagável. Diariamente eu, vale corro, por você. Eu corro na rua e sempre ouvindo, ou na academia, ouvindo vocês também. Valeu, então, cara, obrigado. Ô, Belinha, vai receber o cartãozinho tapa na camuça aí pra comemorar na sexta. Legal. Um abraço, boa noite. Alô. Boa noite. E presta atenção aí, porque chega fim de semana, às vezes bate aquela fome, não quer ir pro fogão. Olha só, amigão, você que tá aí ouvindo a gente, já sabe como é fácil pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, não é? Hello! Então presta atenção, eu vou aproveitar que a galera aqui da rádio tá com fome e vou explicar como é simples pra caramba pedir pelo aplicativo Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. Olha só, você acessa o aplicativo do Hello Food e espera ele te localizar ou seleciona o seu CEP ou endereço. Depois, amigão, você vai escolher entre os melhores restaurantes da cidade. Aí é só decidir qual prato pedir, fechar o pedido e pronto, amigão. Em alguns restaurantes, você pode até pagar o seu pedido pela própria internet. É super prático, é super rápido. Hello! Pedir pelo aplicativo Hello Food é moleza, amigão. É tão fácil que a única dúvida vai ser qual comida você vai pedir. É demais, né? Hello! Peça agora mesmo, meu amigão, porque deu fome? Dá um hello! Hello Food! É isso aí, queria agradecer a presença do pessoal aí também do Ticket de Alimentação, que tá aqui no estúdio com a gente, né? Os caras são show de bola, galera, mano. Aqui, velho. Tudo bem? Fala, Sombra, tudo bem? Beleza? Pô, mais uma vez um mega prazer estar aqui, né? Então, bom, como uma forma de agradecimento, cadê o nosso garoto propaganda aí, o Mano? Opa, bem, mano? Tô aqui, tô na área. Beleza? Eu assisti algumas coisas hoje de você, mas eu acho melhor a gente não comentar, não, né? Não, tem problema não, mano. Deixa pra lá. Tosco. Tava maravilhoso com a banana na boca. Papai, eu pago minhas apostas. Você ficou uma delícia, você ficou uma delícia. Você achou, Aguinaldinho? Com a banana na cabeça, fiquei muito louco. Ô, mano, você falaram... Tirou na banana, né? Falaram pra mim com certeza. Falaram pra mim que se jogasse creme de leite em você, tinha nem o que comia hoje. Eu comi até jogasse terra. Não, legal. Mas bom, na verdade eu vim aqui de novo pra agradecer essa campanha fenomenal, resultados ótimos. Oh. É, um adendo, a campanha ainda tá no ar, tá? Ela vai até janeiro. E eu vim aqui, na verdade, porque eu falei com o Zé na semana passada. Estávamos em uma reunião de trabalho e ele mencionou que eles vão dar cesta aqui pra vocês. Ai, nossa, com azeitona. O Zé falou isso? É, tem porcaria. Azeitona uva passa. Uva passa. Aquela com pêssego. Falou que vai dar uva passa. Não. Até vai ter uva passa até o próximo até carnaval. A Páscoa. Até quem, a Páscoa. Quem que falou isso, meu? Mano, O Zé. É o Tobias, quer saber se ele vai ganhar dele também, meu. Ô, mano, e pela verba do Fernando, imagina a cesta, hein? Meu Deus, hein? Acho, imagina a panetone duro, uva passa, fruta cristalizada. Tobias tem Twitter? Fala aí, Tobias. Aí, anotaram? Calção, quem é essa porra de Tobias? Eu tô falando com você, senhor, mas você tá muito louco. Depois eu que sou louco, você vê? Ó, o Tobias vai passar de novo o Twitter dele, vamos lá. Obrigado, Tobias. Mas não tô ouvindo porra nenhuma. Ah, meu, então eu falo pra vocês. Qualquer, Tobias. É, tá bom, é isso aí que ele falou. Não acredito. É? Que não porra deu pra entender. Arroba Tobias muito louco com K. É o primeiro programa de rádio que o nego fica falando com um duende, cara. Pô, mas então, não dá, né, pô? Os amigões do Estádio 97, não dá. Então, como agradecimento a Ticket, dá pra cada um dos integrantes aqui do programa um ticket de alimentação de Natal. Pô, muito obrigado. Obrigado. Valeu. De você que é um duro que não ajuda ninguém. É. Você que na hora da cesta compra sal pra tua mãe. Mano. Já carregado. Compra sal. Boa. Já carregado, valeu, então, pra dar aquele... Hein, mano? Opa. Pra dar aquele up bacana na ceia de Natal. Pô, isso aqui é liberdade de escolha pra todos os integrantes do estádio. Chega, não dá, né? E o JJ? Valeu, mano. Obrigado. Eu fico muito feliz, porque na minha época de São Paulo, o funcionário tinha escolha. Hoje come um frango ressecado, porque o presidente fica de sorte. Na minha... Mas, gente, olha, parabéns, obrigado. Muito obrigado mais uma vez a Ticket Alimentação. Valeu, velho. Obrigado, tá bom? Oh, muito obrigado. Prazer, hein? Obrigado, de verdade. Valeu. Um prazer. Em nome da Ticket, um imenso abraço aí em cada um de vocês. Um forte agradecimento. Valeu. Bom final de ano. E 2015, tamo junto novamente. Together. Com certeza, mano. Valeu. Se Deus quiser. Valeu. Obrigado, pessoal. Viu, gente? Conte com a valeu. Gente. Valeu. Valeu, gostosa. Estádio 97. Oferecimento de Bozano, gente. É isso, garoto. Gostoso. Cuidado de homem. É, daqui a pouco ele vai morder a teta do velho. Também oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Vamos à nossa central de leilões do Estádio 97. Vamos lá com Motinha. Motinha, como que tá aí? Vamos fechar o leilão? Vamos fechar, chefinho. Então atenção, senhor leiloeiro. Atenção, senhor leiloeiro, por favor. Tudo certo. Martelo. Tá encerrado o leilão. Tá encerrado o leilão. Certo, Mota? Certo, quilos de açúcar. Vamos lá? Posso exatamente falar quanto? Então, quantos quilos de açúcar foi o maior lance nessa semana? 1.600 quilos de açúcar. Caraca, 1.600 quilos de açúcar. Eu, hein? Barbaridade. Barbaridade, obrigado. Dá pra adoçar bastante coisa. Boa. E quem é o generoso? Nosso Papai Noel? É. É o Thiago Gomes. Thiago Gomes? Sim. Que beleza. Thiago Gomes. Sim. 1.600 quilos. Pô, uma tonelada e meio de açúcar quilos. Pra mais. É, mais de uma tonelada e meio. Porra, é muito açúcar, meu. 1.600 quilos de açúcar. Aí, mano, você que tá com bola doce aí, ó. 1.600 quilos de açúcar, bola doce. É uma carreta, né? Lembrando que essa tonelada e 600 vai ser dividida em várias entidades beneficentes, né? Com o apoio da Caroletrans.com, que faz aí o transporte, a logística de tudo que está sendo doado para no leilão de Natal do Estádio 97, caroletrans.com. Motinha, agora nós vamos fazer o sorteio. Nós temos aqui vários donos de lance aqui no, na nossa urna. Na nossa urna, por favor. Na urna bar. Eu vou pedir para que o Tobias puxe. Tobias. Vai lá, Tobias. Na urna bar. Expectativa, olha, Tobias. Tá balançando tudo aí. Pega aí, Tobias. Ele tá mexendo no papel. Peraí, o Tobias tem a mãozinha pequena, peraí. É tadinho do Tobias. Ele tá no meu ombrinho. Ah, então vai. Oi, gente, desculpa, ele arrotou, vocês ouviram? Tobias é um porco, velho. Essa onde do Tobias? Ele tá onde, Tobias? Eu não tô vendo, ele tá onde? Ele tá no meu ombrinho. Tem o seu ombrinho, calção? Vocês não estão vendo, meu? Eu não consigo ver essa porra de Tobias, cara. Bom, vamos sair hoje que você vai ver depois. Ele arrotou, ô, calção, ele arrotou? Você não viu? Não, eu não tô vendo, ele tá no ombro. Ele falou bem já rotando, meu, ele é muito bom. Como que é bem? Ele tá no ombrinho direito ou no ombrinho esquerdo? Peraí, agora ele pulou pro direito. Ele gosta do mano. É, vai ler aí, Tobias. Ai, Tobias. Aê, parabéns pra você. Ora, mas quem que é? Ó. É, não dá pra ouvir o Tobias, ai. Ele é mudo. Eu vou ler então. Eu. Lê pro Tobias, não. Tá sem voz. É o Eric Xavier de Souza, meu. Quantos... Eric Xavier de Souza, parabéns. É. Quantos quilos doou? Quantos quilos? Tá escrito aqui 10. 10, boa. 10 quilos. Boa. Pô, então, mas posso ficar com esse papel? Vou usar depois? Pra que você quer esse papel? Aí, ó, tá bom. Ah, tá vendo? Me ajuda, eu que sou aí, maldoso, velho. Me ajuda aí, depois velho. Depois eu que sou maldoso. Devolve o papel aí, ô Calzão. Pelo amor de Deus, Calzão. Calzão, devolve o papel aí, velho. Olha, esse calção e o duende amigo dele, o Tobias, eu vou é sucesso falar. Aí. É mais louco, sucesso. Olha, parabéns, Thiago Gomes. Parabéns, Eric Xavier de Souza. Mais dois que serão estranhos no ninho no leilão de Natal do Estádio 97. O leilão de Natal que agora volta em 2015. 15. É, 2015. Já tô antecipando. Você tá pulando 2016 já? É, rapaz, é complicado. Motinha! Sim. Tudo de bom. Obrigada, tchau. Tchau. É o leilão de Natal do Estádio 97. O Estádio 97, que tem oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes. E primeira parcela para março. Liga agora. 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive. O Estádio 97 também tem o oferecimento da Bozano, mano. É, sombra. É, o Rudy não vai pro céu, não, cara. E o Tobias vai? O Tobias, se o casão for junto. Tobias, ele vai, olha que ele quer e volta, é muito rápido. Mas ele é um elfo, é um duende, é um gnomo. Eu acho que ele é um anão com orelha pontiaguda. E, tipo, não é pesado pra ficar em ombro. É pesado? Não, não é. Não é. É um anão com a orelha do Spock? É, exatamente. Quantos quilos pesa o Tobias? Fala aí, Tobias. Eu acabei de dar um RT no Tobias aqui no Twitter, meu. Acabei de dar. É o Tobias muito louco? É, RT arroba Tobias muito louco. Com K. Cabine do RT. Tobias muito louco. É, calção, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, Tobias... Tá ouvindo, Tobias? Ele tá falando com você, meu, não perde o meu chão. Aposando em 9 traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, Benjamin. Mano, só um detalhe. O Tobias me mandou um WhatsApp. Será que é o cara que ganhou no leilão? Não. O Thiago. É o Thiago da Paris Vegas, da limusine. Thiago Gomes é o nome? É, ele mandou. O Tobias mandou um WhatsApp pra mim. Olha o Tobias. Parabéns, Thiago. Olha o Thiaguinho quebrou na banca. Olha o Thiago. É, Thiago. Boa, japonês. Tá bem o Thiago, hein? Ele deu de leite em pó também. Poxa vida. Obrigado, japonês. Você quebrando, foi bem, japonês. Quebrando a banca, velho. Show de bola, Japa. É o homem leilão, hein? Vamos voltar, fraco, então, não. Gente. É o homem que dá mais. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partida de futebol com os amigões. Com Tobias. Mas na hora de se cuidar, Tobias, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano em 9 traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. Você vai estar agora aí, ó, no trenzão da CPTM, no metrô, velho. Nossa, velho, aquele cara tá com aquela asa na tua orelha aí, velho. Tá sentindo aquele... Até mariposa embaixo do braço do cara. Meu Deus, que nojo, cara. Tem que usar a nova linha de antitranspirantes da Bozano com 48 horas de proteção. A nova linha Bozano garante pra você... Viu, Portuga? Muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, mas o Estádio 97 ajuda no leilão de Natal e também ajuda em outras ocasiões. Por exemplo, esse aqui é um pedido importante de doação de sangue, tá? Então você que costuma doar sangue, você que gosta de fazer essa generosidade, preste atenção. Doação de sangue em nome de Bruno da Fonseca Macri. Bruno da Fonseca Macri. O Bruno é um bebê de 8 meses que está na UTI do Hospital Samaritano, vizinho ao Benjamin. Ele nasceu prematuro, com um problema aí que o impede um desenvolvimento normal, tá? E foi submetido a uma cirurgia super delicada, transcorreu tudo bem, mas agora precisam de reposição de sangue no hospital, tá? Então, ó, preste atenção. Se você puder fazer a sua doação de sangue em nome do Bruno da Fonseca Macri, tá? Você deve se dirigir ao Hospital Samaritano, na Rua Conselheiro Brotero, 1486. Rua Conselheiro Brotero, 1486, em Idixenópolis. Tá bom? Não é Idixenópolis? É Idixenópolis. As doações de sangue são feitas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Aos sábados, amanhã, por exemplo, das 8 da manhã à 1 da tarde, tá bom? É, então vamos colaborar com a doação de sangue, tá? Porque essa cirurgia aí do Bruno, esse bebê aí, consumiu muito sangue do banco do hospital e agora o hospital precisa dessa reposição. Estamos na torcida, porque agora depende muito dessa resposta aí da cirurgia aí do Bruno, né? Vamos torcer para que tudo dê certo pro bebê. Já deu certo. Vamos ajudar. Não é? Já deu certo. Vamos ajudar aí. A fé. Bom, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ô, Benja, já que você tá falando de Idixenópolis, tem um amigo nosso conhecido, em comum, que também é de vossa religião, da mesma, compartilha a mesma religião, e chega no Natal e eu lembrei de você na hora que ele contou essa história, bicho. Contou, o filho dele, mas o que é isso aí? Eu conheço a pessoa? Conhece. E quem é esse aí de vermelho, barba branca? Estava no shopping, né? Shopping bacana, né? Porque esses caras só vão no shopping bacana. Um quadrilátero de ouro. Só shopping... Quadrilátero de ouro. Não é não? É, você pega a Avenida Paulista, o compasso é 2 km, 3 quadrilátero, não passa disso. De ponta a ponta. É. Rebouças, aí, Brasil. Legal que ele fala, ele mora onde? Não, mas dentro do compasso. Não, e aí tava lá no shopping, o menininho judeu perguntou, mas o que é esse moço, gordo, barrigudo, de vermelho? O que ele falou? Não, é o rabino de vermelho. Inventou um novo rabino. Inventou o rabino de vermelho. Você acredita nisso, Benjamin? Não sei quem é, mas... Você conhece? Não, mas não sei quem é, mas... Devolve o que você falava pro seu filho? Não tem Natal. Devolve. É mesmo, vocês não têm Natal. É de Hanukkah. Não tem, você não precisa disso. O que você falava pros seus pequenos? Aí o menino, toda vez que ele vê alguém de barba, pro menino, todo mundo que tem barba é rabino. Todo mundo que tem barba é rabino. Eu não faço isso. Não, você fala a verdade? Lógico. Gente, mas você explicava pra ele porque ele não ganhava presente de Natal? O fato de você ter uma religião diferente do outro, não significa que você não tem que respeitar. A gente mora num país predominantemente católico, cristão, você tem que respeitar, conviver. Eu explico para meus filhos, eles sabem que eles não têm Natal, mas é lógico que eles vão. Mas gostam, eles não têm a amigos. Necessidade também de passar na fila no shopping e falar: ah, seus idiotas, Papai Noel não existe. Ah, não fala isso. Você não conhece isso aqui? Imagina, você não conhece aqui? Tá bom, o Sammy já tá comendo bacon e montando árvore de Natal, sabe? De jeito nenhum. Claro. Ele quer aquela parte que cortaram dele. Conviver, todas elas. Agora bem, é engraçado. Aniversário, você me pediu pra ir no Vaticano. Da religião. Como é que é? Você me pediu de Natal aí que ele quer ir no Vaticano. É engraçado. Pode falar? Se pudesse conhecer esse Papa aí, que parece o Papa fira. Mais legal de todos. É. Pô, nem parece argentino, né? Levaria com o maior prazer. Né? É. Com o, maior prazer, é o que vale não é a religião, velho. O que vale é o caráter. Engraçado a expressão do... Não, é discursinho, não. Engraçado a expressão do Benjamin. Quando você fala a palavra bacon. Bacon, não, ele treme. Não, ele sabe quando parece que ele brilha. Parece que corre bacon. Um caldinho. Você sabe que é gostoso? Não, como bacon. Ah, você nunca comeu. Já experimentou. Bacon já comeu. Corre um caldinho. Corre um bacon. Vou te falar, nunca curti, não. Mas você experimentou. Presunto eu comi, camarão também. Bom, baconzinho. É bom. Naquela época lá. Ó, eu vou te falar, o presunto não me faz falta. O peru. Não, mas um presuntinho de Parma. Um Parma vai bem, não vai? Um Parma. Naquela época lá que vocês estavam fugindo do Egito lá, se tivesse um baconzinho ali, o cara ia comer na hora. O cara ia comer essa hora. Daqui. Ô, mano, ia ter uma briga, né, não? Lógico, mano, você é louco. Ô, mano. Aquele saquinho de torresmo, né? Puta vida! Nossa, os caras brigando pelo baconzinho. Esse aí é um antissemita de primeira, esse aí. Tô não, aqui é judeu, rapaz. Você já bateu um torresminho, Benja? Um torresminho? Eu não gosto. E torresmo também. Ô, louco, velho. Uma costelinha de porco. Independentemente, qualquer coisa, não curto. E uma costelinha com limãozinho. Também não gosto. E um camarão. De Maria, hein, sombra? Lagosta. Costelinha com limãozinho. Lagosta eu nunca gostei. Lagosta não? Torresmo com canal de pedreiro, hein? Ostra. Essa hora, eu gostei. Véi, ali na Benedito Calixto. Do mar, o que vocês não podem comer? Discussão é. Mas vamos lá, velho, já tá aqui, pô. Vamos conversar com o Tobias. Chama o Tobias, velho. Né? Tobias, você quer mudar de assunto. Sai de perto dos fios aí, meu, vai estragar tudo a rádio. Olha, o Tobias vai desligar a rádio. O Daniel Ramos manda mensagem pra gente dizendo: boa noite, amigos do estádio. Meu nome é Daniel Ramos Fernandes Quirino de Oliveira. Que beleza, hein? Aqui é palestra, sou muito fã do programa de vocês. Obrigado. Gostaria de ressaltar que os melhores personagens do programa são... O Mano fazendo esse papel de marrudo. Eu. E o Mota que se passa por um cara desprovido de inteligência. Obrigado. Mas obrigado. Os dois fazem realmente a verdade o que são. Não são personagens, não. Não, é personagem. Eles são reais. Não, fala que é personagem. Não é, né? Não, você não pode falar a verdade no rádio. Personagem seria tão o rádio, a magia do rádio é essa. As pessoas pensarem sobre marrudo, você. Que você não é. Que você não é gay, todo mundo sabe que não é. Não, é o personagem do programa. Agora que eu sou burro, isso é. Personagem. Okay. Não, eu também acho que isso é intriga. O gay é personagem. Não, o gay você é verdade. Você não é burro, sabe, mas o é personagem. É. Tanto é que, ó, é quem usou dois é bicampeão. Você é bicampeão. E você é rebaixado, seu trouxa. O outro foi. Lógico, também sou bicampeão. E ano que vem você vai prever a Série B. Tô igual o Palmeiras. É. Dois que o Murilo Serrano tá dizendo aqui, olha, informação... É de que o Dudu lá, o valor que o Corinthians tem que pagar é 3 milhões e 600 mil euros. Que meu ainda Deus. É muito dinheiro, então, claro. Mas é isso que eu falo. Pô, os caras falam nesse dinheirão como se fosse ali um jogador. Comprar um catupiry. Gente, independente de quanto o Corinthians estiver comprando, que seja 60% do valor, a gente tá falando de 3 milhões e 600 fazer, mil euros. Eu uma ideia, em janeiro a gente podia fazer uma mesa de um programa diferente um dia. Vamos debater isso aí, a gente podia trazer um gerente. Do Bradesco, do Itaú, do Santander, um do HSBC, e um da BV do Banco Financeira. Do Brasil, da BV. E a gente faz um programa aqui discutindo olerite, despesa, Mas pra que... Não, mas peraí. Aí depende da limitação de cada um. Porque o negócio é o seguinte, o torcedor, ele precisa se preocupar, sim, com a vida financeira do clube. Não é isso. Porque é o dinheiro que o clube arrecada e como ele administra esse dinheiro que vai fazer com que os jogadores venham ou não venham. Beleza. Vídeo Botafogo. O Thiago Correia. Alô, galera do Estádio 97. Eu sou um novo ouvinte da Energia 97. Obrigado. Por favor, eu queria saber... Quem é esse cara que tá falando que o goleiro reserva do Corinthians é melhor que o Praz? Fala pra esse cara que não entende nada de futebol. Muito ruim. Olha, na verdade, olha, o esse cara é humano. Esse cara, personagem, é humano. Não é personagem, não. E segunda e coisa, Maurício. O Walter é muito melhor que o Fernando Praz. Não, mas qual é o apelido do Walter? É o Vander Walter. Mas, gente, basta analisar. O Walter, ele joga no Corinthians, tá certo? Ele o Walter, é ele não tem nenhuma platina no braço. Já é melhor que o Fernando Praz. É melhor que o Fernando Praz. Fernando Praz é um baita goleiro. Quanta bobagem, viu, mano? O Fernando Praz, na hora de entregar a súmula, ele não estica o braço com medo que quebra, velho. Tá de brincadeira. O Giovanni Silva Ferreira. Ele que leva o negócio pro juiz lá. Falou, fala isso. Com a nossa escalação é essa aqui. Vai lá e dá pro árbitro. Tobias, o que você achou? O Tobias tá abrindo um presente de amigo secreto aqui. Quem? Não, é eu e ele. Mas é você. E ele tirou quem? Ele me tirou. E você não tirou? Amigo secreto. É ele. Calção, olá. Quem que você tirou? Eu vou falar agora, ele vai abrir agora. O Tobias, vou falar pra ele. O meu amigo secreto é muito bacana, tá no meu ombrinho e as pessoas fingem que ele não existe. É você, Tobias, vem aqui, meu amigo. Eu não vou abraçar muito forte pra não machucar ele. Tem a perninha. Parabéns. Que viagem. Parece uma rã. Sabe o que eu dei pra ele? Um incenso. Você incenso? Incenso, eu comprei lá na Jamaica, muito bom. Esse Tobias é sensacional, velho. Você quer o pior? Você quer o pior? O DJ aqui da rádio Adriano Pagani. Eu gosto muito dele. Mandou Tobias, ele sabe que ele gosta. Mas você sabe que o Pagani é o único que consegue enxergar então, o Tobias. Então mandou um WhatsApp agora pra mim dizendo o seguinte, pô, eu sou brother do Tobias. Não, é o único que... O Tobias é skatista, né? Ele brinca de Ralph na cabeça do Pagani. É verdade. Calção, peraí, deixa eu ler a mensagem aqui do Giovanni Silva Ferreira. Quando o Pescarmona foi no Estádio 97, ele afirmou que já tinha investidores que bancariam 30 milhões. Então, por favor, Pescarmona, ofereça ajuda ao Paulo Nobre com esses investidores para bancar ao menos dois jogadores renomados, como Conca, como Sobis, e assim fazer o palmeirense feliz novamente. Estamos cansados de sofrer. Você não quer mais nada, e o Pescarmona vai ajudar o Nobre. Ué, mas ele tem que pensar no clube? Teria, se fosse normal. Mas tem uma lógica, se existem investidores, por que, que não ajudar o Palmeiras? Pergunta pros caras. Vai lá convencer. Por que não ajudar? O Éder Santana Ricardo chupa Dodô, não chupa mota, vai com obrigado. Tá mano, vendo? Você é. Hoje eu tô com Ibope, mano. Mano, você é asterisco Oda. Obrigado. Oda. O Fernando Barros, prefiro mil vezes o Dudu do que apostar em Leandro pra compor elenco. Leandro Banana? Mas peraí, Dudu gastando essa grana não é pra compor elenco, é pra vir jogar, né? E o Corinthians tem um jogador também que todo mundo, ninguém fala dele, mas que veio com um nome que não jogou, que é um tal de Lodeiro, viu, mano? Aí custou caro, tá lá. Corinthians, tá lá. O Fernando Barros diz aqui, o Corinthians precisa de um jogador com um nome para ser sombra do Guerreiro. Assim, até o contrato dele vencer, não estaremos mais reféns do Guerreiro. É, meu amigo, mas o centroavante não é mole. E ó, o Anderson Andrade aqui, ele falou, sou santista, mas o Walter é melhor do que o Fernando Pérez. Ah, não falou isso, é paz. Não falou. Mas o fanfarrão, Olha aqui do lado esquerdo, aí. Lado esquerdo. Essa piada. Mano, sou santista, mas o Walter é melhor do que o Praz. É isso, tá louco. O cara nem viu o Walter jogar, qual a última vez? Mas o Walter é bom goleiro, hein? Lógico que é. Pega muito, é bom gente. Goleiro. Pega muito. Tá longe, goleiro. Melhor que o Praz, não. Eu acho brincadeira. De repente, vai chegar na conclusão que são todos bons goleiros, né? Ele é... Esse Walter, todas as vezes que ele entrou no gol do Corinthians... Não tirou o lugar do Cássio. Só quando o Cássio tava machucado. Pô, mas o Cássio... Aí o Cássio voltou e botou ele no banco. Peter Cássio, é bom, né, pra caramba. Não tô comparando o Walter. A gente tá falando do Gordon Banks queixudo, né? Eita. O Cássio é o Gordon Banks. Mas o Walter também é queixudo. Mas o Walter, quando entrou, não ficou devendo em nada ao Cássio. Nada. Não, jogou bem pra caramba. Me parece ser dois goleiros do mesmo nível. O Tobias, que tem nome de ex-goleiro do Corinthians, prefere quem? Vai lá, fala aí, Tobias. Também acho, meu. Quem que é? O Ronaldo. Mas o Tobias mesmo, o goleiro que foi goleiro de 77. É, mas não era. Tobias era. Tobias era. Tobias era. Grande coisa. Hã? Gênio. Tobias nem. Não era mais ou menos? Não, monstro. Ah, aonde? Não é... oh, aonde? Monstro. Aonde o Tobias era monstro? Monstro, goleiraço. Pô, nem tamanho de goleiro tinha. Pô, para. Com pouco tamanho o cara tava pra caramba. Quem vai melhor, o Tobias ou o César? Tobias tá louco. Tobias é o Zé Maia. O César era um goleiro que o Corinthians teve. É verdade, ele tinha menos de 1,70. Quanto que ele tinha? 1,70 no máximo. Teve aquele jogo, lembra, Babá, que ele jogou com os dedos quebrados? Quebrado. Ele tomou 5, pô, por causa desse cara aí. Baixinho. Ele era muito baixo. Muito baixo, muito ruim. Acho que ele era mais baixo que o Paulo Sérgio, que era do Botafogo e foi pra seleção. Lembra o Paulo Sérgio? Goleiro. Sempre, Paulo Sérgio goleiro. Jogou no Fluminense, não jogou? Depois tava jogando goleiro de beach soccer. Mas é bom? Era bom o Paulo Sérgio. Mas já era o Fluminense, não era? Ah, ele lembra da cor do olho do goleiro. Não, esse é. Benjamin se entrega. Safada! Não, porque o Paulo Sérgio, eu lembro dele, era moleque. Benjamin dá uma coçada até quando não precisa, viu? Como é que chamava lá do... De bacon você não gosta, né? Mas de olhos azuis... Mas de linguiça, nossa! Mas de linguiça... Do chiclete. Ah, do ping-pong. Das figurinhas dos da cards, Copa, lá, dos caras. Do bloco. Ó, eu cheguei a uma conclusão. É, não existe goleiro baixinho bom, cara. De menos de 1,80m. Mas esse Paulo Sérgio, vocês não viram. É, eu vi ele jogando Master. Ele jogou na seleção de Master. Mas o Paulo Sérgio foi ótimo goleiro. É, eu também acho. Não foi o Paulo Sérgio foi ótimo goleiro. Não foi. Lembra do Wendel? O Wendel, claro. Renato, que foi goleiro do Fluminense. O Renato. O menor goleiro que eu vi. O Fluminense do Flamengo, do Bahia, se não me engano. O menor goleiro que eu vi foi o Jorge Campos. Era engraçadinho, acho que o Renato jogou sim. Me lembrava, eu acho que o melhor goleiro que eu vi jogar quem, até hoje foi o um goleiro do. Exatamente, concordo com você. Matuidi. Mas Matuidi não é goleiro. É, nos treinamentos ele brincava no gol e ia bem também. Não dá. Porra, mas você gosta do Rogério Ceni também, que bate falta. Mas você paga um pau pra esse Matuidi, Juninho. O Rogério é o goleiro mais completo do futebol. É, porque não, ele bate falta, bate pênalti, bate tiro de meta e bate metas. É verdade, bate metas. Exatamente. Qual que é o goleiro, o melhor goleiro na opinião do Tobias? Ô, Tobias, acorda, meu. O Tobias quer saber, não sei se vocês ouviram ele perguntando, se precisa de visto pra ir pra... Vai seguir na fumaça que você chega lá. Vai seguir na fumaça que você chega a Mr. Dan, Tobias. Segue o fumaça, legal, vai. Não precisa. Mr. Dan é legal, legal. Mas pode fazer as coisas na rua? Pode. Não, tem lugares fazer específicos. Não, o que você quer fazer? Beijar, abraçar. Ah, beijar pode. Beijar e abraçar pode. Fazer as coisas na rua. Mas é, você precisa fazer a carteirinha, sabe? Dentro dos coffee shops. É mesmo? O Tobias tem uma foto no parque 4 que é ele inteiro, meu. Ou nos parques, tem nos parques. Como que é? O Tobias tem uma foto 3x4 que é ele inteiro, né? Ele é muito pequeno. Nossa, é selfie. O Tobias vai no cinema, essas coisas também? Vai. Ele assistiu outro dia um Sonho de Liberdade com o Bob Marley. Que mais foi? Ele gosta de filmes muito legais. Fala aí, Tobias, que filme você gosta? Ah, também acho esse. Vai tomar um pau qualquer hora no corredor. Você lembra aquele dia que a gente assistiu junto, Tobias? Lembra? É verdade. Que filme? Tá Cruzeiro bom. Das Loucas, não gosta? Oi, gostou da piada do Tobias? Legal, bacana. Muito bom. Quem sou eu pra te contrariar, você? Ele falou que é fã do Joca que conta piada. Não é Juca, pô. É Juca, Tobias, seu idiota. Desculpa, hein? Esse filme é bom. Uma noite muito louca. Esse filme é bom. Vai lá, com aquela dupla lá, da dupla lá. Viu quando eles são presos em Guantánamo? E eles caíram na casa do Bunch. Ah, é. Estádio 97, oferecimento de Bozano. Não, não. Ah, você tá brincando. Não vi. Ó, é um Titi Chong mais novo. Mas Titi Chong é melhor. Estádio 97 tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também do Outback, happy hour do Outback. É muito mais divertido. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem mais ouvinte para entrar no ar. Notícia de São Paulo, Mota! Ah, tricolor! Pô, sabe quem já, a partir do dia 5, vai estar treinando no São Paulo, tentando se recuperar? Quem, o Breno. O Breno. Breno, vai ter acompanhamento psicológico, né, vai cuidar da parte física, vai fazer todos os testes. Deixa eu falar um negócio pra você. É, pra ver. Mas isso é pouco. Vou falar um negócio pra você, não fica inventando coisa que o torcedor vai ficar cobrando a gente. Não, mas jogar, eu não tô inventando, eu tô falando que ele tá lá. Não, isso aí, calma. O Breno é um cara que vem, mas ele não vai, possivelmente, acho que antes do primeiro semestre, acho que no primeiro semestre ele não joga, não. Eu pedi pra jogar, mas não vai ser agora, não. Vai ser difícil, né? O São Paulo, inclusive, aí que diz que uma das contratações que o São Paulo quer seria exatamente pra zaga, né? Então, o São Paulo que, segundo o presidente do Goiás aí, o São Paulo, que fechou com o Thiago Mendes. Tá já bom. Anunciou esse troço aí. Não, mas o São Paulo não falou, oficialmente não. O Landucci tá bravo. É igual o negócio do Wesley. Você tá bravo, Landucci? Não, okay, o Wesley, okay. Engraçado que na entrevista do Aidar... Engraçado que na entrevista do Aidar... Abre o olho! Não é engraçado que na entrevista do Aidar... esse negócio de você falar com o olho fechado. Soletre, assim. irrita. Soletre. Mas é verdade, mas você não consegue falar de olho aberto, cara. Então, é engraçado que na entrevista cara, do Aidar... no momento que o Mota regala o olho. É. Isso, problema neurológico grave. Eu não consigo coordenar as duas coisas, meu. Não, você já fez um estudo, meu? Eu tomei cardenal. Será que afetou? Parou muito por quê? Tempo. Tomei... É mesmo? É. Sério? Até você os 12 tinha anos. 12 anos tomando cardenal? Até os 12. Você tomava cardenal criança? Das 7 aos 12. O cara vai explodir a raiva. Tomava na mamadeira. Agora eu fiquei com medo. Eu também. Agora eu fiquei com medo. O cara tomava cardenal na mamadeira, velho. Eu tinha pagão. Eu ia pra escola, eu estava no colégio Coelho Neto em Santos. Aí eu morava ali perto da rodoviária. Abre o olho, porra! E aí eu saía. Mas ninguém tá vendo a rádio. Mas gente. Ah, o cara tá ouvindo. Então não olha pra mim. Nossa, é verdade. Vamos falar. Então vai, fala aí, vai. Assim, ó. Eu estudava onde, irmão? Aí eu estudava no Coelho Neto, eu tinha que ir a pé, né? Tipo uns 30 quarteirões. Isso, ótimo, perfeito. É que eu tenho, meu olho é muito claro, isso atrapalha. E aí o que acontece? Eu tava andando no meio do caminho, eu tinha apagão, eu não sabia onde eu tava. É muito louco. Ele tem apagão, velho. Eu tinha apagão, não sabia onde tava. Aí os caras, todo mundo que conhecia... apagão. É verdade. Ah, você é mentiroso. Tô falando, caramba, os caras me levavam pra minha mãe de volta. Levava, sim, né? Juro por Deus. E aí você nunca mais teve apagão. Não, depois dos 12, não. Parei com... ele recebi alta. Aí, agora só boa noite, Cinderela. Como pode falar? Você é muito mentiroso. É verdade, eu tomei cardenal até os 12. Pode falar? Ou você é mentiroso... ou você é doidinho mesmo que você fantasia coisa na tua cabeça. Ô, Benja. Peraí, é uma mentira atrás da mas outra. Olha, ele é um mentiroso, você acha? Não, tá mentiroso? Aquela história que ele morou com índios no Amazonas. É. Que ele já viajou o mundo inteiro, gastou, não sei, 80 milhões em viagem. Ele fez as contas que até hoje ele gastou 3 milhões. Mentira, falei 2, não foi 3. Vai mudar por 2 milhões. É lógico, 1 milhão muda. Com mais 1 milhão eu descobri a Ásia, que eu não fui ainda. Que agora ele tomou cardenal até os 12 anos e ele tinha apagão. Eu tinha. Olha, tem que ter. E eu não ganhei o Colosso Natal. Pode falar? Pode falar? Isso é doença. É, você acha que é? Hã? Ô, Tobias, o que você acha de um cara que é tão mentiroso? Meu, o Tobias tá espantado aqui. Até cancelou a viagem pra Amsterdã. Amsterdã é legal, Tobias. Pode ir que é legal. Vai até Uruguai, Tobias. Eu conheço Amsterdã. Dependendo da idade que começou, é melhor ter pagão mesmo. Ó, Amsterdã é a Disneylândia do adulto, pelo amor de Deus. Sobra, só desculpa de cortar, cortei já. Daqui a pouco, porque tá colando aquele negócio da se a Xuxa vai pra Record ou não. Renovou com a Globo. Pô, eu não tô... Ok. Meu, faz duas semanas que eu não durmo. Eu também não, preocupado com a situação da Xuxa. Eu não sei como é que vai ser minha vida daqui pra frente. Tobias, você quer que a Xuxa vá pra Record? Ele falou que sim. Mas disse que o tio Silvio entrou na parada. Então, mas a gente antecipou isso e a gente vai lançar o CD aqui hoje, Xuxa só para evangélicos, né? Que é pra antecipar. Se aclimatar, né? Xuxa. É, porque tem o só para baixinhos. Meu amigo, minha amiga, não perca o CD. Tá aí já? Meu amigo, sombra minha aí. Amiga, não perca. Peraí, depois a gente vai colocar um ouvinte. A gente vai colocar o ouvinte e aí nós vamos falar. Mas eu não vou falar de Peugeot 308 aqui. Tipo, fica ligado aí. Eu adoro a Xuxa, meu amigo, minha amiga. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 308 Active 1.6 2015 com motor Flex Start. Sem o tanquinho de gasolina, teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais. Tem também o Peugeot 208 com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. Esse mês, toda a linha 208 está com taxa zero. E a versão 208 Grife com teto panorâmico tem taxa zero em 36 meses e a primeira parcela somente em março. O último mês de IPI reduzido, não é incrível? Então ligue agora mesmo e marque um test drive. Ligue 4063-1489, 4063-1489. Respeite os limites de velocidade. Estádio 97, também no oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, peça Hello Food. Tem ouvinte pra entrar no ar, mano. Vamos lá. Alô? Oi, mano. Oi, quem é? Ih, rapaz, ferrou, velho. Eu não véio. Acredito, eu liguei tantas vezes pra fazer o Polo A, o cara já fez, entendeu? Eu não acredito. É a Rita Sarpeste que ligou na sexta-feira, palmeirense do Tatuapé. Que delícia! A véia! Que fala pra cacete! É a véia, tia Rita! 50 anos. Agora, a tia Rita. No Facebook, pode lá olhar. Ah, não. Colocou de frente. Colocou com closes. Olha, deixa eu só dizer uma coisinha pra... mano, pode fazer o seu questionário. Ah, mas todo mundo já sabe que não, a velha... essa semana é a Rita, né? É, palmeirense. Rita palmeirense, que mora no Tatuapé. É. 50 anos. Ô, mas que azar que você deu, hein, Rita? Você falou que gostaria de ganhar o ar-condicionado da Carrier. E eu consegui ligar duas vezes na mesma semana, cara, acho que eu vou jogar na cena. Será que eu ganho a cena da virada? Pode ser. Ah, ganha. Ô, nossa. Ah, uai. Né? Não custa tentar. É bom que aí fica todo mundo... Aí né? Você muda de vida. Aí você deixa de ser velha. O número... Aí você deixa de ser velha. O número de sorte dessa semana é 70 ou 69, tem entendeu? Tem horóscopo aí, Carmelo? Tem horóscopo aí? Dá o horóscopo, o número da sorte aí. É impossível falar com ela. É impossível falar com ela. Carmelo. Então esses dias não deu, Carmelo. Rita, você... Deixa eu dizer uma coisa pra você. Vai lá. Fala muito. Quando a gente tá no telefone com vocês, eu até entendo, coitado dos outros ouvintes. Só como a gente passa por isso que a gente realmente percebe. Quando vocês falam tudo junto, a gente não entende nada do que está acontecendo desse lado. Mas é o seguinte, eu pulei tanta fase da ligação, eu estava tão assim, eufórica, não é? Que eu tive que tentar ligar de novo. Eu cheguei no... Mas você continua hoje? Muito legal. Você está ligada no 220, mano? Não, eu só queria dizer isso um pouco. Mota, por que você é tão agressiva com as meninas que ligam pra aí? É verdade, Motinha, eu não gosto das velhas. Contensa. Menina não, peraí, para um pouquinho, vai. Menina você não é. Não, com menina não. É véia, é véia. Não seja desrespeitoso. Ah, é velha, 50 anos, não é menina. Ela não te ofendeu. Não tem nenhum problema de ser chamada de velha. É a realidade, eu tenho 50 anos de idade. Não. Fala muito. Não, fala muito. Respeita a moça. Tá madura, não tá velha. Eu tive que dar os parabéns pra vocês pelo prêmio que vocês ganharam, pelo bebê do Domênico. Eu pulei muita coisa. Puta, mas o bebê do Domênico tá andando já. É, quase, né? Mas naquele dia era a oportunidade de dar os parabéns de qualquer jeito. Ô, Mota, para de maltratar a Rita. Que coisa, Mota. Não, tô maltratando. Tadinha da moça, ela gosta da gente. Por que quando é com mulher você escuta tudo? Ai, coitada. Porque é uma senhora, Mota. Você veio pra ser sua mãe. Para, ó. A minha já tá enterrada. É, Mota meteu novo assim também. Mas, ô, Benja. Ih. Você foi embora? Eu tô aqui. Eu tava conversando com o Tobias. É. Você essa é a Suzana 2, hein? Muito bem informado. Suzana 2. O que tem de novidades do meu Palmeiras que é verdade? Hoje, 19 de dezembro, nada. Nada. Quem é que tá contratado de verdade que a gente pode falar? Esse já assinou. O Amaral. O Amaral, que é volante do Goiás. O Zé Roberto. O Zé Roberto foi anunciado já? Oficialmente não foi. Ah, mas todo mundo falando que tá fechado. Todo mundo falando outra coisa. Oficialmente... O Gabriel... O Lucas e o Amaral e agora a renovação do Gabrielzinho. E o Leandro Banana. Não tá. Ó, não vai lá do Mota, que o Mota é precipitado. Ó, só tá o Lucas, lateral direito, e o Amaral, volante. E o Balotelli. Isso é sonho. Sonhar não custa nada, né? Já dizia o Samba Enredo. Mas... Diz que o Evaí tá voltando também. Pois é, Mota, mas não dá. Então, o RG, outra coisa, você não fez nenhuma RG... coisinha com meu nome, né? RG foi fazer o número 2, que hoje ele comeu a coxinha. É a terceira vez que ele sai aqui do estúdio. Ele voltou pra ficar conversando. Aí ele vai, olha lá. Agora, eu queria dizer que eu acho que... Não fala, minha carcada, ontem sobrou pra mim. Que acharam que você fumou? Eu vi essa! É, eu falei, o Fernando pegou... Mas acharam que você tava fumando? Pai, fuma assim, eu falei, eu não fumo? Ô, Benja, não tem nenhuma perspectiva de vir... Soletre, perspectiva. Perspectivas. Isso. Rudy. Oi, palmeirense. Rudy. Fala, meu amor. Você que tem que falar com ela, Rudy. Outra coisa, eu queria me desculpar com você, né? Eu queria tanto falar do Carmelo e eu te atropelei um pouco. Imagina, você tem a prioridade aqui, entendeu? Olha a Rita como ela é atenciosa. Ô Rita. Suzana parte 2, o Mota falou. Gostou da renovação do Gabriel de Jesus? Que agora vai ser chamado de Jesus? No par. É o menino da base, não é? É, você já viu algum gol dele? Ele joga bem, mano. Eu não vi, sabe por quê? Eu tenho uma filosofia. Eu assisto o jogo do Palmeiras, eles perdem. Tudo bem que nesse campeonato brasileiro eles mais perderam, mesmo eu não assistindo. Mas quando eles estavam naquela fase legal lá, eu assisti o jogo, perdia. Então eu parei de assistir um pouco. E eu perdi algumas coisas. Eu depois via o jogo, né, de melhores momentos e depois o VT. Mas eu não conheço esse Gabriel, não sei quem é. O pessoal que acompanha a base diz que se trata de um bom jogador, viu, Rita? Diz que é um jogador que faz gols, um jogador veloz, diz que é um bom jogador. Palmeiras aí se desdobrou, aí deu bastante pra, de direito econômico, né? Deu 45% pra ele. Ou seja, o Palmeiras hoje ficou com 30% do jogador. Ele lembra o Denner jogando, só. Não, faça isso. Ele lembra. Por favor. Você já viu? Por favor, não tem Denner, não. Eu vi jogos completos e vi gols. Ah. Ele lembra isso, todo mundo fala. Você é uma pergunta idiota de mulher que não entende muito de futebol. Denner, se você tem um jogador que termina o contrato e você não renova, o que acontece? O clube não ganha nada? Ele sai e vai pro outro time? Mas é assim mesmo. Bota, o Gilberto Silva Filho mandou um tweet aqui. Qual tweet? Não, porque o Mota falou que ele interpreta um personagem, que ele é burro. E aí o Gilberto Silva Filho falou aqui, ô Benja, se o Mota tá atuando como burro, ele já deve ter uns 25 Oscars e um prêmio do Guinness por estar atuando desde que nasceu. E como Tobias, tem idiota, né? Tobias, você concorda? O Tobias... disse aqui, ó, que o Bota é igual pizza. Por quê? Ele vive tostando a borda. Tá escrito aqui, ó, Twitter do Tobias. Ele existe, ó, chupa todo mundo. Fala. Eu nunca assisto Altas Horas. Fui assistir outro dia pra ver você. Não te vi lá, rapaz. O que aconteceu? Eu vou te passar o telefone do Serginho no ar. Ó, essa semana, ó, sábado tem o vlog do Agnaldo Timóteo, devido ao sucesso no estádio. O Agnaldo falando sobre Natal. Ai, legal. É verdade. Eu liguei pra assistir, falei, vou assistir o Rude, né? De stand-up tem lá. Ô, Suzana, você quer rir? Você quer rir com o Rude? Suzana, é Rita. A parte 2. Você quer rir com o Rude? Você liga aqui no Estado 97. É isso aí. Aqui você ri 2h30. Sábado na madrugada você ouve aqui a energia. Se não tiver ouvindo, é em casa assim. Eu escuto vocês desde sempre. Não, escutar não, você fala. Não, brincadeira, Rita, brincadeira. Não, fala bem. Tô provocando ela. Ela é pra palmeirense, parceiro. Ela conversa bem. Bom, ô Rita, quer mandar um abraço pra alguém? Ó, dispensou a mina. Toda essa filosofia de que mandar abraço pro telefone pra pessoa que não tá escutando, não adianta nada. É brega, paca, concordo. Boa. Então, olha, um beijo pra você. Eu queria dizer que eu amo meu filho, Connor, né? O irlandezinho. Connor, meu filho. Não é aquele do Exterminado do Futuro? Não é o Exterminador do Futuro, é um nome irlandês e ele ficou chateado que eu não lembrei de falar dele no rádio, né? Porque ele é pequenininho, ele acha isso legal. E eu queria agradecer de novo a vocês, desculpem pelos atropelados da última vez, é demais, vocês são fantásticos, todos vocês. Animam a minha vida na vinda do meu trabalho para casa. Você gosta do Tobias? É, manda um beijinho pra eu ele. Eu gosto, Tobias é massa. Ô, Tobias, nada contra você, mas ele dormiu no meu ombro aqui. Vamos falar baixo. É, ele vai te morder a orelha ainda, hein? Calção. Mano, Tobias é educado. Tchau, Rita, um beijo pra você, bom, outro. Muito bom. Valeu. Parabéns pra todos obrigado. Vocês. Olha, obrigado. Um feliz Natal, um ótimo ano novo. Eu prometo, Mota, que eu não ligo mais, tá bom? Tchau, obrigado, tchau, velho. Só ano que vem. Pode ligar sim. Ano que vem, você liga. Tá a Suzana vai ligar hoje pra TV. Vai. Essa aí é a parte 2. Coitadinha da ouvinte, a Rita ligou aqui na mão, boa vontade. Gosta da gente, vocês tratam o ouvinte mal. Ô, Tobias, você curtiu? Falou o cara que trata todos os ouvintes bem. Falou o cara que nunca falou deu. Aqui, a da, de Calcutá, versão não, mas chamava a menina com cara de vaso. Não, mas é que tá, Motinha. Eu passo o ralador na cara do ouvinte quando ele merece. Ah, é. Eu sei. Respeita, viu, Mota? E agora? Respeita as pessoas. Eu ouvi Almoço Feliz, eu ouvi Outback, ótima ideia. Que tal marcar um almoço com a galera do trabalho pra fechar 2014 com chave de ouro? Vale pra fazer um amigo secreto, hein? São várias opções no lanche menu, com entrada, prato principal, com um delicioso acompanhamento. Sem contar que dá pra aproveitar e pedir uma entrada pra dividir, por exemplo, uma Blooming Onion ou aquela Aussie Cheese Fries, tá? do lanche menu de segunda a sexta, das 12 às 15, da meio-dia às 3 da tarde no Outback, mais perto de você, a partir de R$ 42,00. Explore o seu momento Outback. Pede desculpa no ar. Desculpa no ar do quê? Você sabe, é interno, uma pede desculpa. Mas não, você pisou interno, na bola. Eu não falei nada. Falou. Você não vai pedir desculpa? Não. Certeza? Desculpa, Mota, eu ouvi. Ah, tá, você quer pegar meu microfone, né? Já peguei. Nossa. Então pede desculpa, pegar, Mota. Eu adoro esse gordinho, nossa senhora. Olha como ele faz tipo. Vamos, mais ouvintes, 3284-7097, vamos lá. Mais ouvintes aqui na Energia. Vai tocar. Não, não, não, você falou que depois do ouvinte ia entrar o CD. No, não, ainda vou. Ele não foi aprovado. Ele não foi aprovado aí. Tô indo em kill. Vamos lá. Alô. Alô. Quem fala? Jonathan. Jonathan. Jonathan. Jonathan do quê? Jonathan Gabriel Lemos. Jonathan Gabriel Lemos. Foi rápido, hein? Anotado aqui. Ah, consegui, cara. Ai, caraca. E quantos anos? Ô, palavrão aí. 24, mano. 24? É. Aí, RG, 24. É, assumiu, tá bom. Mas a dúvida é a seguinte, mano. É. Lemos ou não lemos, mano? Ah! Boa, RG, boa. Esse aí é amigo do Tobias, tá muito louco também. E, ó, amigo. Amigo do Tobias, esse. É. Qual o bairro que você tá falando aí? Mano, eu moro em Tabuão, mas agora eu tô em Imbu, esperando a minha mulher sair de sala. Amanhã eu tô lá. Amanhã meu primo vai fazer um saldão. É? É? Meu primo Beno vai fazer um saldão no final de ano. É a história aí. O seu primo, ele tá por aqui mesmo, vendendo uns Siricutico aqui. Siricutico, como é que é? Siricutico? Ó, só um minuto. Tô falando, é amigo do Tobias, né? Peraí. Não é Siricutico, eu tenho um primo, isso não é papo. Meu primo Beno Krifkin. É. Engenheiro, ele largou assim. Qual o nome do seu primo? Meu primo Beno. Beno o quê? Krifkin. Ele largou, esse cara. Há 5 anos, ele largou a engenharia. O cara tava numa... Tô falando, ele passou... Não é... Gente, não é piada. Vendo? Depois eu que sou mentiroso. Mas, então, pergunta... O cara conta umas histórias. Primeiro foi aquele que morreu com um negócio lá. Como é que joga? O bumerangue? Morreu. O outro que morreu com o bumerangue. Então, agora conta isso. Entra no Google, põe na bumerangue Zé Hugo e vira... Essa, ele conta as histórias, essa, é verdade. Só essa tem Tobias no estádio. Essa do meu primo é verdade. Há 5 anos ele largou a engenharia. Uhum. Ele passou 6 meses. Uhum. O cara teve uma crise existencial. Falando sério. Aí ele pegou e se encontrou. Ele montou. Hoje ele encontrou, tem com 8 barraquinhas Sol e Luar em todas as feirinhas de Imbu. Sol e Luar. Ele faz pulseira, ele faz. Sabe aquele negócio de cadeirinha? Tela de cadeira? Ah, é? É. Agora, é um artesão. Agora, e agora ele faz candelabro e abajur só com. Cor de carne? Com restos de gente. Não. É cor de carne. Não. Com abajur. De chumbo, essas coisas ele faz. É. E tá super bem. E é lá em Cruz das Artes. E amanhã eu posso fazer um merchan dele? Já tem ações na bolsa. Deixa eu fazer um merchan dele. Amanhã o meu primo vai fazer todas as barraquinhas só no ar lá em Cu. Tobias conhece ele. Conhece seu primo. 60% de desconto. 60? Hã? Tá, eu vou lá. Porque ele para amanhã de lá e vai pra São Tomé das Letras e fica um mês. Junto com o Tobias. É? Ele amanhã Tobias. Pode ir lá na pracinha lá de Santana. Eles vão ficar esperando o disco voador chegar. Só pra juntando. Divulgar o trabalho do Tobias, amanhã ele tá lá na pracinha Benedito Calixto vendendo miçanga. Ele vende pulseira, tudo quem quiser. Os outros gnomos. Ô, amigão. Que upgrade na vida. Fala, amigão, aí, mas você trabalha com o quê, mano? Vamos lá. Puta, eu fui mandado embora esse mês, mano. Você fazia o quê? Eu trabalhava na operadora de celular como consultor de venda. Mas o que você fez pra ser mandado embora? Você deu um gato na empresa? Pô, eu não fiz nada, não sei. Acho que eu, então foi por isso. Ué, você não fez nada, foi mandado embora. Não fez nada. Tem que trabalhar. A pessoa também tinha mandado porque ela fez alguma coisa ou porque ela não fez deixou nada. De fazer. Não, exatamente, eu deixei. Não fez nada, velho. Ou fez demais ou deixou de fazer, cara. Ah, mas agora tá bom, tô em casa, eu vou ficar igual o primo do Benja, verendo os biricutico no Imposto. Não é biricutico. Pode falar, meu primo hoje ganhou uma puta grana, cara. É, vai pra Santo. Vai pra falando sério. Vai pra Santo Tomé das Letras e junta lá até formar um abecedário. Você faz igual o mano, vive de pôquer. Faz um disco pôquer. É, faz jogar pôquer. Faz um aeroporto disco voador. Você Jonathan também, hein? Você tá muito louco, tá viu? Tá animado, né? Esse maluco aí. Que isso? Que time você torce, Jonathan? Pô, sou São Paulino, mano. Tá rindo à toa. Tá rindo à toa. Quer conversar com o mentiroso que falou que tomava Gardenal desde a maternidade? Ou você quer falar com o cara que tem um primo, que o outro lá que morreu no Ibirapuera com um bumerangue? O Zé Hugo. Fala com o Zé Hugo aí, fala com o cara que viu a morte do Zé Hugo. A história de Zé Hugo. Até hoje não acabou. Como é que você vai falar com o Zé Hugo se ele morreu? Ah, o Tobias fala. Não, você que sabe. Ô, mentiroso, entra no Google, entra, põe na Bumerangue, Zé Hugo e Ibirapuera, só ver. Vai. Ô, Marcelo, narra a história aí que você ia começar naquele dia e não acabou nunca. Ô, Marcelo, o cara morreu, ele jogou o bumerangue, foi correr atrás, caiu na lagoa. O Ronzonde. Morreu atrás do bumerangue, velho. É. E o tricolor, ô louco? Ô, Motinha, eu tava vendo essa treta aí dos dois, né, meu? Hoje eu tava vendo o Juvenal dando a resposta lá na TV lá, eu achei meio, sei lá, meio baixaria, né? Favela, meio... na mano? É, meu. Lá no Tabuão, velho. Favela no ventilador mesmo, né? Meu prédio. Favela na mansão, é o São Paulo na rede TV, velho, pra quem quiser ver. Jogaram no ventilador mesmo. Ó, tem uma coisa aí que pode ser ruim dessa história toda, que a parte do futebol realmente tá andando, né? Você vê, tem contratações, parece que tá se mexendo verdade. A história toda. Só que no futuro isso aí pode ser ruim por causa de investidores, patrocínio master, depende da confusão, isso aí, se não entrar dinheiro, não tem contratações. Será que é verdade? Hã? Então, ninguém sabe... Ele vendido a camisa do São Paulo para dois fornecedores, será que é verdade? Então, aí ninguém sabe essa história, né? Porque é aquela história, é muito estranho que um cara rodado, um advogado como o Aidar e tudo, ia ser tão mirim assim de assinar com um cara e depois assinar com outro sem rescindir com a pênalti, né? Então... Se não der em nada, eu vou usar esse exemplo aí, vou vender meu carro para duas pessoas aí, vou ver se eu recebo também, fazer igual ele, que ele, acho que ele tá meio doido, né, mano? Não, mas ó, esse então, lance aí da briga aí, Motinha. Isso aí vai dar conversa, os dois aí, os dois estão provando aí que o ego muito maior que qualquer coisa, né? É muito maior do que o interesse do próprio clube. Porque não agora tá pensando uma guerra pessoal entre Aidar e JJ. Não, né? Guerra de vaidade, sabe? Né? Tipo, um mostrando, né? Porque eu vou mostrar que vou te tirar do poder e o outro falando, você não tem força pra isso. O São Paulo ficou em segundo plano aí. É lógico, o clube ficou pra escanteio. O único agora prejudicado disso tudo é o São Paulo. Parece aquelas brigas de Maria na viela, sabe? Que o pessoal fica se matando lá, uma jogando panela na outra, mas é verdade. Filme de homem é uma porcaria, mano. Mas é verdade, velho. Isso droga. Tá acontecendo no São Paulo hoje, mas isso não é exclusividade de São Paulo, não. Já aconteceu em todos os clubes. Já aconteceu no Palmeiras, já aconteceu no Corinthians. É ridículo, velho. Não, véio, olha, ridículo. Eu vou te falar uma coisa. É tosco. É ridículo. Esse debate é vergonhoso. É lamentável. E como sobra disse no início do programa, é pior ainda, porque é o seguinte, um foi indicado pelo outro, né? E dos dois lados, viu? Sim. E dos dois lados. Sim. Aí eu não vejo... tem lado nenhum. Não acrescenta em nada. Aí é o roto e o rasgado. E quem que você espera que São Paulo traga agora? O que significa roto? Então, Motinha, eu tinha um primo que ele é torcedor do Fluminense. Roto falando do rasgado. Quando ele contratou o Fluminense, ele falou, putz, graças a Deus. Ele me disse que é um reforço, porque disse que esse lateral aí é... era só chutão, não sabia... O Bruno? Fundo, ruim pra diabo. O Bruno? O Bruno, lateral direito. Eu falei, que poxa. Roto e rasgado é a mesma coisa, Benjamin. Então é o roto falando do rasgado. O que é roto? Roto. Rasgado. Rasgado. Roto é rasgado? Que é o rasgado falando do rasgado. Que roto é rasgado em índice. Ô, Tobias, o Tobias, o que é roto? O que é roto? É o que ele fez agora há pouco, meu. E quando ele engasga, você dá tapinha nas costas do Tobias? Ele gorfa? Eu tive um cara aqui que disse que o Tobias fala melhor que o Bota. É mesmo, foi no Twitter, meu. Eu elogio, meu, dá licença. O cara citar o Tobias é que o cara é muito ruim, né? Muito louco. Ô, muito Jonathan, louco. Mas é isso aí. Estamos chegando no final do programa. Um abraço pra você, Feliz Natal, bom ano novo. Ô, galera, valeu. Podia mandar uma mala pra minha esposa aí, Sombra? Manda. Ou mandar um amo ela pra ela, porque agora eu tô desempregado, então eu tenho que fazer uma média, né, velho? Sim. Um amo ela pra Bruna, dizer que eu amo ela, e é isso aí. E o RG é sensacional, velho. O RG é o cara da hora e você e todo mundo aí é sensacional. É nóis, Daniel. Valeu. Vai levar um cartãozinho pra esquecer que tá desempregado. Ô, RG, valeu, velho. Certo. Valeu, que ele vem buscar o cartão, hein? Vem buscar, hein, velho. Ele tá com tempo, RG. A gente sempre resolve. Ele tá com tempo. Valeu, Jonathan. Boa noite. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Imagine que você tá no seu carro, ainda mais agora, férias, né? Vai pra estrada, tá esperando o sinal abrir, de repente batem na traseira do seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. Sabe quem bateu no seu carro aí, o motorista do carro lá atrás? Anderson Silva. Você desce e fica assustado. Você fala, rapaz. Desculpa. Mas não discuta com ele, não. Não precisa discutir com ele não, sabe por quê? O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. O último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. RG número 2. Diga lá. Quem ganhou a camiseta do estádio? Quem ganhou a camiseta do estádio, eu te digo já já. Mas quem vai ganhar também um outro cartão tapa na camurça é a Flávia Dantas, é isso? É? Aí tá bem, garotão. Camiseta do estádio produzida pela Fit, o parceiro do seu evento, que trará novidades aí com o estádio no ano opa, que vem. Hein? Que beleza. Opa! Ah, que beleza! Cleiton Antônio Soares Fonseca levou a camiseta. Pô, ganhou tudo também, velho. E todos véio. Que ligaram eram os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné, bonés Vista Aérea. Ô, Sombra, eu não apareci hoje, só quero dizer uma coisinha rapidinha pra vocês. Já que você falou em promoção, segunda a gente vai falar sobre a promoção Ano Novo com a Alegria da Cidade, tá bom? Com a energia. É, exatamente. Segunda-feira a gente vai falar, tá bom? Queria mandar um abraço pro meu amigo Benê Alves, que tá ouvindo aqui, e conseguiu um par de ingressos para assistir Jorge e Matheus. Olha, obrigado, viu, Benê? Isso é muito legal. Mas o amigo. Benê é uma pessoa disso, verdade. É o Benê Alves, é. Você conhece o Benê Alves? Conheço. É, grande Benê Alves. E o Edmilson? O Edmilson vai comigo também no show, né? O Edmilson não é sobrinho do Benê? É, pode ser, mas sim. A gente vai hoje com a Lada da rádio que a gente comprou. A Lada? Carmelo. E a Pampa? Né? Carmelo, o Edmilson nunca tem férias. O Edmilson vai sair de férias agora. Ele vai sair dia 24 de dezembro e volta dia 25. Né? Caraca! É, dá pra curtir bastante com a família. Segundo, então, eu vou divulgar a promoção de Ano Novo. Boa, a gente vai fazer um novo super legal ali na Cachoeira da Imigrantes. A virada de ano lá, todo mundo. Cachoeira da Imigrantes, olha aí. Sabe como você tá descendo? Sei. Lá embaixo à direita, vai todo mundo passar lá, bem gostoso. Vai mesmo, quem quer o trânsito. Agora, ô Carmelo, e no Réveillon, o Edmilson, aí o Edmilson fala. É o Réveillon, é. Não, mas ele tá com a gente lá. Vai estar na Cachoeira dos Imigrantes. Lá. Não, segundo eu vou contar com calminha pra vocês. Boa, bem gostosinho, mas vai ter promoção gostosa aí. Energia e Alegria da Cidade. Tá certo. Valeu, Carmelo. É isso aí. Obrigado. Jorge Carmelo, mais um componente do Estádio 97. Aí. Estádio 97.